What's up, guys? It's Steve Aoki, and you're back in the Aoki's house. Steve Aoki com seu podcast, Aoki's House. Energia. Avenida Paulista, 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia, no estádio, com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele as cabrita pira, o Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatata, e o Portuga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar a edição do Estádio 97 pela Energia 97, em nome de Esser, um nome construído com valor, né? Também em nome de BV, pensando em trocar de carro, então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Consórcio Honda, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tá no ar? Estádio 97. Boa tarde. Opa. A vocês, todos meus amigos. Boa tarde. E aí? Boa tarde. Com felicidade é mesmo. Boa tarde. E boa tarde ao nosso mais do que convidado especial de hoje. Boa tarde, Maurício Meirelles, do CQC, tá aqui hoje. Opa, tudo bem, gente? Que alegria. Esse é o cara. Ele é bonitinho, né, Jojo? Você gostou dele, vovó? Ah, ele tem cara de... parece o Norberto. Você assiste todas as segundas, o Maurício Meirelles? Essa hora eu já tô dormindo. Só dorme cedo, é? Eu vejo no YouTube. A senhora pegaria o Maurício Meirelles? Ah, não, porque eu seria a avó dele. Ele parece o Norberto, pô. Já tive envolvimento com a avó. Já teve, ó. Mas é polêmico, eu vou falar depois. Você dava umas bulinadas, mano. Tá vendo? Eu já não gostei dele. Eu gostava, no meio das tetas dela tem um umbigo, é muito bom. Olha aí, pra que isso? Ó, não mexe no que é meu, não, ó. Velhota safada. Mas o que foi isso aí agora há pouco, Maltinha? Você que não mexe no que é na minha gaveta, não. Sentando no colo do Maurício Meirelles antes de começar o programa. A gavetinha aqui é minha, ninguém pode ficar mexendo. Convidado nosso. Eu mal cheguei, o Mota já se. Ah, ele falou, eu vou na delegacia, isso é assédio. O Mota pega os visitantes do programa, né? Faz parte. Quando te convidar, não falaram isso? Eu acho que o Mota faz isso pra ninguém vir. Exatamente. Ele faz tipo... A gente tá perdendo esse... Mas tá tem sentindo... uns caras que pedem pra voltar, cara. Nós estamos com esse problema aqui, né? Nós não conseguimos arrumar convidado. Cara, tá pelo amor de Deus, deixa eu voltar. Demais, meu irmão, essa parada aí, entendeu? É, o Mota... Essa parada aí. É, mas quando veio o Catra aqui, o Mota não fez isso, né? É, ficou com medo do Catra. Ficou com medo de engravidar, né? E na linguiça. E o medo. É Bento! Seu Bento, agora, seu Bento. Eu sempre falo, eu pegava o Mota, viu, velho? Ah, você pegava. Verdade. Ô, Mota, você pegou no Catra mesmo? Lógico, querido. Que gostoso, hein, irmão? Peguei, sentei no colo dele. Aqui? Não, aqui não, lá. Aqui não vi, não. Ih, mas cheguei e falei que o perfume dele era cheiroso e tudo. E ele, Você gostou, né? Eu não gosto disso, não, irmão. Saiu grávido, né, irmão? Tá certo. Seu Bento, tudo tranquilo? Beleza, você. Hoje tá legal pra caramba. Hoje eu tô feliz nós, pra caramba. Nós estamos feliz, em evolução. Já, vai procurar outro estamos lugar. Estamos jogando jogo. Vai procurar outro lugar pra você ouvir lá. Eu quero... Mas chama aí, a Cultura FM. Eu quero... Vamos falar daqui a pouco disso aí. É isso aí. Eu quero esperar mais um pouco. Pô, vai pro Botafogo lá do Maurício Meirelles. Vai pro Botafogo! Vai falando pro Botafogo. Nisso hoje, Botafogo e Oeste, daqui a pouquinho Osasco. Sensacional. Aonde vai ser? Osasco. Osasco. Programão aí pra família. Grêmio de Osasco? Exatamente. Programão pra família. É sério. Joga com aqui com o Grêmio. Osasco fez um negócio com o Oeste, meio que comprou a vaga. Foi um negócio bem legal, comprou a vaga. É, mais ou menos isso. Tá bom. A Atena tá sobrevoando já lá, desde as 5. A gente vai lá assistir. E você sabe que todos os humoristas são botafoguenses, né? O Carioca, que é o meu grande amigo, é botafoguense. Não, mas nunca eu não sabia. Hélio de La Penha. Marcelo Adnet. O Adnet, Léo Lins, Tata Werneck. Maurício Meirelles. Ele tá Globo lá. Henrique Fedorovics, que ninguém conhece, mas... O Aguinaldo. Tá aqui, tipo... Ah, eu não sou humorista. Você sim, você é. Eu não sou, não. Você é um grande humorista. Mas sou botafoguês, com certeza. Você é cômico. Não, não sou nada, você está equivocado. Você é cômico. Verdade. Vamos começar com o Corinthians. Com o Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Corinthians, né, Quinho? Tudo certo aí, mano? Coringão, mano, tudo certo. Tudo certo. Hoje eu tava conversando com o mano lá na Fonte. Tomar um café ali. Ali comer um lanche, bater um sanduba. Exatamente. Estão falando aqui, né, o Théo Gutierrez, né, mano? 10 milhões é o clube argentino quer. Seu Corinthians quer diluir isso aí, terminar de pagar no final até 2016, até dezembro de 2016. Então ia pagando um pouquinho por mês, sim, né, até chegar 2016. No River Plate ainda não deu essa... se aceita ou não. Né? Então o jogador tem fase final, né, disputar, sim, agora. Então vai esperar mais um pouco. Hoje quem esteve lá foi o Sheik. Foi o Sheik lá, expectativa de talvez ter um joguinho de despedida, aquela coisa toda, né? Uhum. Sheik esteve lá no CT do Corinthians hoje. Treinou hoje. Treinou. Vamos lá, por partes, Bento. Com relação aí ao Théo Gutierrez. O River, ele quer a quantia de 10 milhões para liberar o jogador. Sendo que o jogador tem contrato até a metade do ano de 2016. E eu não sei se o Corinthians vai conseguir viabilizar essa grana. O Corinthians está tentando, é por isso mesmo que o Corinthians até quer parcelar esse montante aí, para que não tenha que tentar viabilizar esse empréstimo aí de uma vez só. E o último empréstimo, o Corinthians, ele tentou a quantia de 20 milhões e conseguiu 6. Acho que é um pouco difícil, Bento, porque o mercado está realmente complexo. Dizem aí, pelo menos as informações que constam nos bastidores, é que o Corinthians está talvez viabilizando o empréstimo com um grupo de... é um grupo americano. Teria dito que cederia esse crédito ao Corinthians, mas o fato de dizer que vai ceder e ceder é totalmente diferente, tem uma margem aí de distância. Então eu vou aguardar com um pouco mais de cautela aí essa contratação do Théo Gutierrez. Volto a falar aqui, não é um jogador dos sonhos, tá certo? Eu mesmo era contrário à vinda dele, mas perto do que a gente tem lá, tá certo? Wagner Love, que ainda não entrou em forma. O cara toca pra ele e recebe desculpa, a bola bate na canela e volta. Verdade. O Romero, que pelo amor de Deus, velho, eu acho que se puser aí meu vô, o pé amputado, joga mais que ele. Pior que prender a fimose no zíper. O Malcom não tá à disposição. O Corinthians, ele tem o Luciano, que tá voltando de lesão, tá certo? Mas é um jogador que também não dá pra cravar, falar, vai lá e decide, meu filho. Outro jogador que o Corinthians também tá tentando colocar aí, pelo menos pra fazer um jogo de despedida, e se bobear, é pra ser a despedida e não vai ser a despedida, é o Sheik, porque o Sheik, mesmo talvez sem treinar, o Sheik, mesmo com a cabeça longe do Corinthians, qualidade técnica ele tem mais do que qualquer um desses aí que eu citei. E é um jogador mais decisivo. Então vamos aguardar, vamos tentar aí talvez fazer um jogo de despedida, porque eu acho que é digno sim a diretoria do Corinthians fazer uma homenagem justíssima pro Sheik. É um cara que honrou a camisa do Corinthians, ele foi protagonista na conquista da Libertadores em 2012. E o cara merece sim sair do Corinthians pela porta da frente. Mas não é um jogo valendo, né, mano? Um jogo à parte. Que jogo? Uma festa. Faz aí contra o Inter, bacana. É jogo valendo? É lógico. É lógico. Vai fazer despedida contra o Funhenhen, velho? Tá de brincadeira? Quanto tá de sacanagem. Falar a verdade, né? Tem que colocar o cara pra jogar, porque eu achei que ele tá apto, velho. E é melhor do que qualquer um desses atacantes que eu citei agora aqui. Então, querendo ou não, Domênico Gato, 4 sim. da tarde, sabadão, Corinthians e Inter na Arena Corinthians, com a despedida do Sheik marcando 3. Marcando 3. Meu Deus. E ó, seta pra esquerda, hein, velho. Tomou alguma coisa? O Coringão. Tomou alguma coisa? Fala aí, mano. Fala aí. Aí, Sheik, o bagulho fala é louco. Aí, o Corinthians é o oitavo do Campeonato Brasileiro. E se eu tivesse jogando? Pontos, se eu tivesse jogando? Possivelmente o Corinthians já estaria entre os 4 primeiros. Pô, parabéns, porra. Mas é verdade. É verdade. Tá certo ele, pô. O Corinthians em má fase. O Corinthians em má fase, gente. Uh-huh. É o oitavo do Campeonato Brasileiro. Calma, imagina em boa fase. Mas calma. Em má fase, hein? Tem muita coisa pra falar. Antes ele vinha aqui e falava, se o campeonato terminasse hoje. Mas só pra explicar. Que eu fui hoje lá no CT. Não foi... Tá 5 pontos do líder. Tá 5 pontos. 5 pontos. Eu fui hoje, não foi pra treinar, não. Fui pegar meu abadá pra festa junina lá do Corinthians, na verdade. Os caras me viram. E outra coisa, hein? A despedida é quando... é domingo? Não, é sábado, 4 da tarde. Vai ter homenagem depois lá pra mim. Homenagem. Não, falaram que vai ter homenagem pra mim. Homenagem. Ah, então eu não vou nessa porra, não. Homenagem. É isso aí, Bento. Vamos discutir um pouco mais o Corinthians no decorrer do programa. Tá bom. Vamos ao Santos agora? Vamos ao Santos. Bora, seu Ben. Opa, tudo bem, RG? Que beleza. Como é que tá? Custa o que custar. Exatamente. É. Muito boa, RG. Aí foi olha bem. Olha só, amanhã 7h30, RG. 7h30 contra o Atlético Mineiro. Mais conhecido como 19h30. É, jogo difícil, hein? Duro. Jogo difícil. Parada e sem... Parada dura. E sem titubear aí, o técnico também já começa... Ficar esperto. Né? Ainda mais depois de hoje, né? Porque assim, você tá no sofá, né? É. Aí você tá fora, você começa a olhar o sofá cheio. Mas aí começa a ficar sobrar vaga no sofá, você começa a ficar esperto. Exatamente. É aquilo, é meio copo, meio sofá cheio, meio sofá vazio. Exatamente. Exatamente. Mas é isso aí, viu, RG? Amanhã eu dou a escalação aqui do peixe. É, então também nós não temos o que falar amanhã. Acredito, entendeu? Que ele vai mudar ali na frente, vai de Gabriel e... Não, ele já... Gabriel Oliveira e Giovani. Gabriel Oliveira é o famoso Gabigol. Ele já definiu o time aqui. Falar assim mesmo. É isso aí. É Vladimir, Daniel Guedes, Werley, Gustavo Henrique e Vitor Ferraz. Lucas, Otávio, Elano, Lucas Lima, Giovani, Ricardo Oliveira e isso Gabriel. Aí. Esse, lembrando que estamos à disposição. Ah, não. Você tá louco. Pode levar, já tá à disposição. Você acabou de vir de lá, porra. RG, tá só uma informação aí que eu vi. Estamos à disposição. Uma informação importante: manda. Que a camisa mais vendida no Santos é do David Braz, hein? Minha nossa senhora. Tá bom de jogador. Olha aí, é a raça, né? É o seguinte, tem que pensar que eu já vesti essa porra dessa camisa, pô. É uma questão de brincadeira. É o Deus Renato Cajá, com 30 anos, é disputada a pé de ouro. É. Já jogou no Grêmio, jogou no Botafogo, não deu nada, agora é... Descobriram o Renato Cajá, velho. Vamos dar de time, no Botafogo. Isso aí, jogou no Botafogo também. Mas só isso, seu amigo? É isso. Só isso aí, vambora. Tá, mas antes vamos da gente... Seguir. Calma. Pode antes da gente seguir, quero dizer que o Estádio 97 vem em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Também em nome de BV Financeira, né? Tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. Epocler, seu fígado reclamou. Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. E agora vamos falar do consórcio Honda, né, Benjinha? Sabe quando você começa a falar mesmo? O Maurício Meirelles falou que já foi lá e comprou uma fotinha lá do consórcio. Usa muito falsete. Maurício Meirelles, já comprou. Usa muito falsete. Não, eu e o Robin Gibb dos Bidis. Um abraço pro pessoal da Honda. Parceiro lá também. Pô, o Maurício Meirelles acertou, pô. Acertou, né? Acertou bem, pra caramba, foi. Esse é bom, hein? Bom, né? Esse cara é bom. É. O cara é bom. Eu sei que ele é bom. Olha só, amigão. Você que está aí todos os dias no trânsito parado, o tempo passa, o tempo vai passando. E você não vê a hora de realizar seu sonho de ter uma moto Honda, escapar desse caos, não é? Pois é, amigão, chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil e muito barato você comprar sua Honda. E olha, além de ser barato, você ainda vai mudar sua vida. Escuta só. São parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. É isso aí. Parcelas a partir de R$ 94,00 por mês. Viu como é fácil? Cabe no seu bolso. O melhor de tudo, você não paga juros. E com sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda, amigão, já entregou mais de 5 milhões. 5 milhões de motos, então chegou a sua vez. Então, olha, e olha, um detalhe importante, hein? Você trabalha, você tá aí, o dinheiro hoje é suado, é sofrido e tal. Toma cuidado, não é que você for fazer teu consórcio, vai fazer teu consórcio, faz teu consórcio Honda, hein? Não corra risco e também não perca tempo. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda, faça já o consórcio Honda. E mais, hein? Ouvinte que liga aqui no Estádio 97 fala a seguinte frase: chegou a sua vez, consórcio é Honda. Sim. Você vai ganhar um boné muito legal da Honda. Anotou a frase aí? Chegou a sua vez, consórcio é Honda, Dodozito. É, esse é o Estádio 97 pela Energia 97, também em nome aqui de Esser, um nome construído com valor. Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e se inscreva. E agora, seu Bento, vamos a qual? Vamos ao São Paulo. São Paulo. Are you ready, São Paulo? História. São Paulo não vai ter jeito. Quem é o Motinha? O Motinha não vai ter jeito mesmo, o Rodrigo Caio vai, né? Vai embora? Tem que pagar as contas, né, filho? É, tem que pagar os 20 milhões mesmo aí, de dólar. Já era. Mas qual a oferta que fizeram pro São Paulo? Elétrico, o São Paulo tem que aceitar, gente. Não tem como não aceitar. Eu descobri o jogador, o São Paulo joia. Precisa pagar as dívidas. São Paulo tem uma joia na mão e agora é a hora. Jorge Coutinho. Tem que vender. Ué. fala um tanto de Cotia, não era pra isso? Mas joia é demais também. Joia. Pelo preço que eles estão vendendo, qual é a joia do teu time? Pelo preço sim, agora no futebol. Concordo com o Mota. Que fala 15 aí. Milhões de euros? Não, é joia? Não, é joia não, é diamante. Já estou falando diamante. 18,5. 18,5 de euros. É o diamante do Zé Alfredo. Os caras estão levando, levando a Natan e a Drizum joias numa vez só. 18 milhões e meio de euros. Não, agora, pela hoje, qualidade. Pode ser que no futuro, lá na frente, ele possa ser vendido por mais tudo, mas agora, hoje, quem que paga isso? No, né, mano? Olha, Motinha, inclusive o Rodrigo Caio, ele tomou uma entrada hoje no treino, ele ficou lá caído. Tá, cara de susto. E o Osório olhou pro cara, se não me engano, quem foi que deu a butinada, né? E foi o Tolói? Não vi. Tolói, acho que deu uma trombada lá no Rodrigo Caio lá. O Osório falou: você tá louco, velho? Tá trombando assim com 15 milhões de euros, velho. Pô, não dá, né? Imagina quebrar o cara de novo. Imagina, você tá louco. É que tá na garantia, não tá? E, não tem só esse. Dizem também que o João Paulo, que nem estreou ainda no time titular, oficialmente o cara tem a. Sabe? Já tem oferta por ele. Já tem proposta. Proposta tá no São Paulo ainda, ou Portugal? Quem? Tolói tá lá ainda? Tolói tá no São Paulo, mano. Ainda tá lá. Ele, foi ele que hoje que quase no lance lá com o Rodrigo Caio, foi ele no treino. Quase quebrou a nossa joia, pô. Não pode. Joia, a Cotia! A joia da coroa, não. É o que fez. E Cotia, a verdade é essa, gente. Um time faz pra revelar jogador, não só pra ele jogar no time, ele faz pra vender também. E é isso. E tem que ter dinheiro, porque já foi gasto muito dinheiro em Cotia. Já saiu o Breno. Moto, São Paulo vendeu Bruno, Vini e Casimiro, velho. Agora é São Paulo não. Pode falar o que quiser, mas São Paulo é gênio em vender jogador. Que joga o Breno? É capaz de São Paulo vender o Breno pro Barcelona daqui a pouco. O Breno vai vender de novo, né? É. Vai ganhar mais dinheiro. O Breno daqui a pouco volta. Mas. O Flamengo tem um abaixo assinado, já tem mais de 16 milhões de assinatura. Por quê? Para os caras dar a medalha pro Douglas, pô. Vão dar. Tomaram a medalha dele. Douglas Mito. Tem 16 milhões. Tomaram a medalha dele. Tomaram, porque falou que quem jogou menos de 3 minutos dentro do campo não tem direito de ser campeão. O Zé Maria Marinho ficou pode falar, tadinho do Douglas. Tadinho, né? Sacanagem. Óbvio, você vê, 16 milhões de assinaturas. Não, mas ele recebeu a medalha aqui no... Mas tem que devolver. Não, não tem não. Ele tá falando de sacanagem. Mas quem vai acreditar nele, mano? Ninguém. É, o próprio regulamento da Champions aí, da UEFA, determina que o jogador aí tem que ter uma quantidade mínima de minutos aí por ter participado de algum jogo, enfim. Fica tá, 3 minutos. Competição. Pelo menos um minuto. Eu acho que é um pouco mais, viu, Portugal? Tem que ter uma quantidade ali mínima de minutos, mas acho que não. Não é só 3, não, né? Não falam de 3 minutos, não. Mas é um jogador aí que não vai constar. Ah, medalha, nos anais, mas para, o cara vai chegar lá, vai vender ele no futuro. Ah, medalha. Falar, olha Douglas a foto ganhou. Dele lá recebendo. Comemorando. Agrega o currículo. É, comemorando, tirando foto. Você acha que não vai vender do mesmo jeito? Vai falar, o cara fica pior. A medalha que o Douglas ganhou vai ser a mesma que vai ser vendida na loja do Barcelona. Bem lembrado, então, meu amigo Bernardo Veloso. Que é um mito, Bernardo. Agora, por ter chegado no Barcelona, já merecia uma medalha. Lógico, é um gênio. O empresário dele já merece uma medalha. O empresário dele merece um Roberto. Ele já merece um troféu pra estar lá. Só pode ter conseguido vender ele pro Barcelona. Ele foi do caramba. Falar em Paulo Miranda. Falar em Bernardo Veloso, eu dia 4 de agosto de 2015, 4 de agosto. Eu completo 15 anos de Rádio Energia. 4 de agosto. 4 de agosto. Completo 15 anos, ou seja, 15 anos está 97. Sim. Hoje é a primeira vez na vida que eu vejo cidadão no estúdio na hora do programa. Não, ele já esteve aqui outras vezes. No estádio 97? Já esteve aqui. Você viu, mano? Eu não vi. O senhor não olha direito o troço. Eu integrei a mesa o dia que você foi pra final contra o Boca Juniors e a Bamboneira. Ah, no dia que eu não vi, você veio pra me imitar, né? Você veio me imitar, né? Muito pelo contrário. É. Muito bom. Depois que você fez com ele, sacanagem, né? O que eu fiz com ele? É, você mandou ele lá pro jogo do Corinthians, pela via China. Você que eu não tô lá no, ligado? Demorou 30 dias pra chegar lá. Você, Quer dizer, pode falar? É. Não, você vem aqui. É a melhor imitação do Benjamin, o Bernardo. Posso falar com você? Fala. Você vai concordar com o que eles falaram? Não, foi o maior presente que eu ganhei na vida, bicho. Fui assistir o Corinthians ganhar o Mundial. Não tem o que falar. Eu não vou sacanear, não. Que bonito, olha só. Dá medo de ir pra uma empresa que... Não. Que bonito. Você ficou emocionado? Não, falso pra caramba. Aqui, lá no estúdio. Caramba, você está lá emocionado, no estúdio. Mete o pau. Mas não tenha dúvida. Você mete o pau nisso, filho da mãe. Você foi um botou um real no bolso. Não tenham dúvidas que ele é o melhor imitador seu. Você não tem dúvida. Não tem dúvida. Você está pra pessoa isenta. Fala pra ele uma frase de amor, agradecendo tudo isso que ele fez com você agora. Vai. De nada. Ó, Bernardo. Ah, mas já agradeceu. Domênico, perguntar pra pessoa isenta. Seu Bento. Seu Bento. Quando você tá gravando o placar, você já ouviu ou não viu essa história da China que o cara ficou... Nossa, eu vou matar ele, se for verdade. Tô falando sério, eu vou matar ele agora. Não, é não vai porque eu não vou deixar. O que aconteceu, ele chegou no dia 10 de janeiro. Lógico, foi. É lógico, vocês ele foi. Olha aqui, ele foi esticar, reclamou, foi passear. Foi esticar, não. Ele falou que conheceu uma menina na China. Sei, ele passou, sei, ele viu o Réveillon no alto. Eu fiquei 10 dias trancado numa fábrica fazendo tênis na China, eu lembro disso. Olha aqui, ó. Você vai pagar tudo isso no inferno. Ele dormiu numa lan house. Esse desgraçado colocou ele 10 dias lá sem dinheiro. Não, uma lan house ele dormia. É isso que aconteceu. Bernardo, você botou dinheiro na lan house. Pra alguém ler? Alguém que compra? Vários. Tentei. Pergunta pra quantos corintianos no mundo que gostariam de ir até não, pela Air e ficar 10 dias mais. A Air Sheet e ficar de graça pra ver o Corinthians campeão no Japão. Ficar 10 dias mais lá. Mesmo. Ah, mas aí sozinho? Ele... Não, mas ele quis esticar. Ah, é. É, não foi isso que ele me contou. Tem uma ressalva a fazer. O problema é que ele me colocou no mesmo voo e no mesmo quarto que o Fernandinho Beatbox, que também foi fazer show lá. Que deve ser qual o problema? Não, é legal. O cara é bom. É legal, é bom. Só que quando ele dorme, ele faz. Pra quem não sabe, eu vou explicar o que é o Beatbox. É o cara que faz tu. Como ele chamava legal, né? Você, durante Bernardo? Durante 30 segundos, eu fiquei 12 dias no quarto com esse cara, velho. Que ronca, Fernandinho. Ele faz beatbox dormindo e não é pra boca. O Fernandinho beatbox é um gênio. É incrível, hein? Ah, vamos lá, seu Bento. What the fuck? Meu Deus, fala de nós, seu Bento. Finalmente. Precisamos de reforços. Graças a Deus. Estamos evoluindo. Aqui, perdemos 6 meses de futebol. Ah, é isso. Perdemos. Que boa pessoa. Que pode boa. Ser boa pessoa. Oh, mas como treinador é uma porcaria. Fala, mas aí, né, o Osmar do Fangora, né? Hoje ele apareceu lá pra se despedir. Quero ver se o problema era só ele. Viu? Exatamente. Deu lá a entrevista coletiva. Foi embora. Agora, quando chegar o treinador, tem que mudar, tem que esperar, aí, hein? Dependendo de quem vem. Dependendo de quem vem, vai ter que esperar pra ver como é que funciona. Então, você quer dar tempo pro cara? Aí dá tempo pro cara. O Oswaldo tinha tempo. Mas já teve o tempo dele. 6 meses é muito tempo. Fala bem. E tá com cara mesmo do Marcelo Oliveira, né? Marcelo Oliveira. Tá com cara aí, segundo informações. Já tá não era o Cuca ou o Marinho? Hã? Não, tem que ser ele ou o Cuca. Tem que ser um dos dois. O Marcelo Oliveira. É isso aí, então. Quiser, e o Oswaldinho tá lá agora falando lá, se despedindo lá. Deram uma chance pra ele se despedir. É, deram uma chance? Eu ouvi dizer que ele tá descascando lá, hein? Ai, que gostoso, Domênica! Tá falando mal do clube? Ouvindo, parece que sim. Mas na sala de imprensa do Palmeiras? Se estiver, eu não sei. Até acabou de chegar aqui, ó. O Bruno Risse mandou um e-mail dizendo assim, boa tarde, Domênico. Cara, o OO tá descascando a diretoria do Palmeiras em entrevista coletiva, cara. É, ninguém esperava que ele fosse falar. O Nobre saiu e 10 minutos depois o Oswaldo apareceu. Eu já tinha até tirado os microfones. O velho é doidão. Não foi combinado? Ele apareceu? Não sei. Pô, não quem sei. Tava marcado para fazer a coletiva hoje era o Paulo Nobre, às 4h30. Mas ele falou. Só que depois o Oswaldo falou, não desliga os mic que eu quero falar também. Porra, mas dentro do clube ele maltrata, fala mal do diretor do próprio clube. Peraí. Acho que a demissão era justa pelo trabalho que ele vinha fazendo. Eu também acho. O Palmeiras precisava trocar. Tá na cara aí que o Oswaldo não daria certo esse ano com esse time do Palmeiras. Mas eu acho que foi injusta, Domênico, a forma como isso aconteceu. Acho que faltaram com respeito com relação ao Oswaldo. Por que? Porque ontem... Eu vou falar. Ontem, a mídia já tava divulgando a informação, pessoas cravando... Foi o PVC. Que o Oswaldo cairia hoje. Sim. Ou seja, se alguém sabia, o Oswaldo também merecia saber. Quando é assim, Domênico, você vai mandar o cara embora, o mínimo que se espera é respeito. Por exemplo, aqui a rádio, ela tem o direito também de me mandar embora, tem o direito de mandar você embora. Mas existem formas e formas de você fazer o processo, certo? Uma coisa é eu chegar aqui e todo mundo, e aí, mano, pô, você vai sair, pô, que pena. Eu falo, opa, não tô sabendo de nada. Outra coisa é a pessoa, tá certo, que tem a determinação, a pessoa que tem o poder pra me mandar embora, chegar e falar, mano, vem aqui um pouco mais cedo aqui, eu quero conversar com você. Eu acho que nada mais justo do que a parte interessada saber primeiro, Domingo. Por mais que o Oswaldo soubesse que ele já estava na corda bamba, mas Domênico, o que aconteceu com o Jaime no Flamengo? Eu acho que a diretoria do Palmeiras tem todo o direito de trocar e deveria trocar, porque o Oswaldo estava pisando a bola. O time do Palmeiras pode jogar mais bola do que estava jogando. Existem formas e formas de você liberar um profissional. Infelizmente, não é só no Palmeiras que acontece isso. Acontece em todos os clubes de futebol e acontece também em empresas. Eu tava trabalhando numa rádio aí, que eu não vou falar qual é a rádio, porque também... Não vem ao caso também, é bobagem. Mas eu fiquei 2 anos e pouco trabalhando na rádio. Eu fiz tudo por aquela rádio. Eu gravei... A rádio tinha vendido todas... Vocês têm uma ideia como é que funciona a coisa aí. tinha vendido toda a parte de discotecagem deles, os discos, tu tinha vendido tudo. Você montou não, antena, né? Não tinha nada pra tocar de flashback. Era o Edmilson da rádio. Peguei, né, todos os dos meus vinis, dos meus discos, da minha coleção, comecei a gravar MD, era na época MD. Gravei, eu levava MD virgem da rádio, trazia ele cheio de músicas. E fui abastecendo a rádio porque eu fazia um programa de flashbacks na outra rádio. Não fala qual que é a rádio. Não, não precisa não. Depois eu falo pra você. E quando eu, aos 45 de um tempo, cara, me chamaram lá e me deram um pé. Eu fiquei sem nada. E 6 meses antes eu fui falar com o coordenador e falei pra ele, se fosse ter algum corpo, ele me falar, porque eu ia entrar numa prestação num apartamento. Foi o meu apartamento que eu comprei. Pela primeira vez eu tive a oportunidade de ter um apartamento. Foi, pô, surgiu a oportunidade. Fui falar com o coordenador. E o coordenador falou, não, como, você gente? Me ajuda, você tá louco, você vai ficar aqui o tempo que você quiser. Fica tranquilo aí. É de quanto tempo o apartamento? Ah, apartamento é uma perda de vista, 10 anos, sei lá. Mas pelo menos num primeiro momento corte, você tem. Durante 2 anos, pelo um ou 2 anos, você me avisa, pelo amor de Deus, nem entro. Não, vai fundo. 5, 6 meses depois o cara vem e me manda embora, velho. E eu fiquei sem porra nenhuma. Então é assim que funciona. Não é só Palmeiras, né? Todas as empresas aí. Rádio, qualquer coisa. Mas, gente, tá o errado. Nego, quando ele não te quer mais, é um abraço e pé no seu. Mas só um detalhe aqui, a gente tem que combater, tem que falar que tá errado. Mas só um detalhe, Oswaldo de Oliveira. Só que o Oswaldo já tá com os dias. Só um minuto, né, Oswaldo de Oliveira. Só ele que não sabia que ia ter esse troço aí. Oswaldo de Oliveira não rasgou ninguém, não. Eu tô lendo aqui também. Eu tô lendo aqui. Quem falou foi o menino aqui, o e-mail. Eu falei, mas tem que ver se é verdade. Não tem nada de rasgar, não. Eu tenho declaramento dele. Olha aqui, Bruno Risse Gomes de Souza. Ele me mandou e-mail, então, falou, ele mandou e-mail errado. Dele. Então, ele mandou errado. O Bruno não tem nada descascando. Então, é o que os caras não lê. Lê aí, os caras então. Não leem. Então, lê. A única coisa que ele fala, e ele não descasca, quer ver, ó. Olha, ninguém falou por telefone, esperaram eu chegar aqui para anunciar a demissão e tiveram uma conduta digna nesse aspecto. Neste aspecto. Quer dizer, ele não reclamou da forma como ele foi demitido. Ele. Aqui, ó, a única coisa que ele fala... Que ele andou dificilmente? A única coisa que ele fala aqui que eu achei foi o seguinte, ó. Quer ver se é a mesma. Não, primeiro ele fala aqui, olha, são 40 anos de profissão. Ele falou, e não 40 dias. Tinha que ser levado alguém. Mais em consideração. 40 anos de profissão? É, entre auxiliar e preparador. Quantos anos o Oswaldo tem? 64. Mas é verdade isso. Oswaldo tem 64, não parece. Uau, velho. São 40 anos de profissão, não 40 dias. Tinha que ser levado mais em consideração. Minha experiência e o que estou projetando. Não estou guardando cargo. Hoje posso voltar a dar aula, fazer outra coisa que não iria ser tão danoso. Estive aqui por amor à minha profissão, por amor a um projeto proposto, amor ao que poderíamos fazer. Aí... Ele fala aqui olha, a gente vive muito, acaba aglomerando ditados, experiências. Eu até conversando com a comissão técnica, no futebol brasileiro sai técnica a cada rodada e todo mundo fala, será que é mais importante que... Ah, aqui, não, aqui é bobagem e tal. Não, ele falou que tem aqui nobre, que eu tô procurando. Fala do nobre, o aqui, Benga. Eu tô procurando aqui, porque tinha um negócio que ele fala aqui... Tá. Não, não é, que esse negócio que vai atualizando, então, e você perde o que estava escrito. Presidente Paulo Nobre é uma pessoa étnica. Ética. Isso. Étnica. Nunca vi outro presidente torcer pelo clube como ele. A única coisa que ele falou aqui mais assim, que eu achei isso aqui, ó. O que deveria ter sido respeitado, meu trabalho, não foi. Mas as pessoas têm os seus motivos. Olha, ele não descascou o presidente, não descascou Alexandre Matos. Ele falou que no negócio do Alexandre, que ele divulgou, né? Antes da contratação, ele falou que, pô, se enganou, porque o Alexandre tinha ligado pra ele. Ele já achou que tava tudo certo. Mas ele não rasgou ninguém, não. E poderia. E eu concordo com o Mano. Eu acho que o que fizeram, a forma como é feito, acho feio. Existe, ô Domênico, a diretoria do Palmeiras, desculpa, na minha opinião, acertou em mandar embora, porque ele não tá fazendo um bom trabalho. O Palmeiras hoje é um time sem padrão. Olha, mas eu acho que poderiam ter um pouco mais de respeito. Eu acho que qualquer empresa... Apesar que ele falou que não faltou, né? Não, mas ele vai falar. Mas esperar ele chegar. Após o PVC saber antes. Comunicaram ele. Tá qual a falta de respeito? Eu não sei que falta de respeito vocês estão vendo aí. Desculpa. Gente, a partir do momento que o jornalista ele tem informação de que o cara vai ser mandado embora. Mas isso vaza, ele crava em isso. Mas, Domênico, não poderia vazar, cara. Não, mas não poderia. Não poderia. Mas você tem outro clube que é língua de graxa, mano. Pelo amor de Deus. A vida é assim, mano. Você não sabe como funciona. Gente, é a minha opinião. Vocês podem pensar diferente. Mas funciona assim. Eu concordo com você, mano. O que parece, Jojo, é que o Zé. Hoje em dia, desculpa, viu, vovó? Hoje em dia, latrocínio é algo normal. Antigamente tinha um latrocínio, aparecia na primeira página do jornal, tá certo? Ah, um latrocínio na cidade. Hoje é normal, mas eu não posso me conformar com isso. Eu não posso falar é porque acontece de maneira corriqueira, é um negócio natural. Sim, mano, mas não era, tá não era normal se espantar, mano. Antes não hoje tinha queijo, era difícil achar queijo, não tinha latrocínio. Não, olha, gente, laticínio isso. Olha, mas o futebol é assim, ele, quando você não consegue os resultados, os técnicos de futebol, eles sabem disso, sabe? Eles sabem disso. Pô, você tá uma semana dizendo que ele vai embora, ele sabe que ele vai embora. Deixa eu falar com você, assim, você viu o que fizeram comigo no Flamengo? Falaram que não era pra mim sair do Flamengo, tá certo? Que eu tinha um trabalho, começaram um trabalho, o cara chegou pra mim e falou, Vanderlei, eu conto com você. Maurício gostou. Eu conto com você, porra. Você aí gostou, chegou e mandaram embora. E você me ferrou porque falou que eu vinha pro São Paulo, acabei não vindo. Você queria a mesma coisa, o Lucha lá no Botafogo, mano? Eu vou treinar o Botafogo. Pô, culpa... Com certeza, você tá indo pra Série B já, Lucha. A culpa... A tendência é essa. É verdade. A culpa também é dos treinadores de futebol. Desculpa. A culpa é do... Porque os caras também... Não tem ética nenhuma. Não tem ética nenhuma deles, obviamente. Desculpa também. Porque se devia de ter uma lei, por exemplo, aí sim seria legal. Uma nova lei. Que o cara não pode... Começou um campeonato, não pode ter outro treinador que tá treinando um time de futebol. Só se ele for pra Série B. Por exemplo, a Série A não pode treinar mais na temporada. O Marcelo tava no Cruzeiro. Eu tô dando um exemplo claro do que tá acontecendo não agora. Não pode treinar mais na Série A. O Oswaldo estava no Palmeiras. Não pode treinar mais na Série A. Se ele sair do Palmeiras, não demitido, e o Palmeiras quisesse, por exemplo, o Marcelo Oliveira, tinha que ter uma lei que não pode. Ele já treinou o Cruzeiro. É igual o negócio do jogador. Acabou. Já jogou 7. Só que no caso do treinador seria pior. Treinou por um jogo. Assinou já não pode súmula, mais. Já era. Porque aí eu queria ver se time de futebol ia mandar nego embora toda hora. Isso é uma forma de proteger também o treinador. O treinador de futebol, ele não tá nem aí, ele quer trabalhar, velho. Ele também, ele sabe que se ele não conseguir o objetivo dele, que é vitória, ele tá na berlinda, velho. Ó, o Marquinhos do Curitiba caiu, 10 minutos depois eles anunciaram o Ney Franco. Cara, não tem jeito. Mas o Marcelo Oliveira, Domenico, nesse caso aí, ele deu uma declaração recente a respeito aí da contratação do Luxemburgo e a demissão dele do Cruzeiro. Ele falou, eu achei um pouco estranha a forma como aconteceu. Eu mal saí, o Luxemburgo foi anunciado. Então. Meio que falando assim. Já tava lá. Já tava negociando, etc. Assim. Agora, com relação, por exemplo, ao Oswaldo, ele foi demitido agora, na parte da tarde. E já estavam falando que o Marcelo Oliveira aí tá brigando por causa de R$50 mil aí pra acertar com o Palmeiras. E falaram que já tá achando prêmio, mano. Já existe também. É 400 mil, viu, mano? Então, já existe. Não, eu tô falando a diferença, porque ele tá reivindicando aí, acho que 50 mil a mais, e o Palmeiras tá oferecendo 50 mil a menos. Mas então, já existia, então, a negociação. Então ele já tá no apartamento pra morar, Caiu aqui no onde eu queria. Porque é o seguinte, mano, não adianta falar, coitadinho. Não é, porque esses caras também não estão nem aí. Se ele tá negociando com o Palmeiras, com o Oswaldo trabalhando, ele sabe que o cara vai tomar um pé na bunda a qualquer momento. Mas se amanhã outro faz com ele. E aí vai fazer com ele também. Agora, se o Luxemburgo fez comigo, eu quero que se dane. Eu vou lá e vou fazer também. Mas eu penso assim, eu não quero pra mim, eu não quero pros outros. Porque isso pode voltar amanhã. Mas todos fazem isso. Se joga toda a culpa também no Oswaldo e Oliveira, né? O Oswaldo agora é o culpado pelo time do Palmeiras. Atirou o foco aí, os caras chamam Alexandre Mito. Olha, gente, quem contratou o Oswaldo foi o Alexandre Matos. Quem contratou o Alan Patrick e já emprestou, o cara nem jogou no Palmeiras pro Flamengo, foi o Alexandre Matos. Não contratou, era empréstimo. Mas até também, o final do ano. Tudo bem, chegou, nem jogou e foi embora. Quem contratou? Pera aí, emprestar é outra coisa. Não, mas ele trouxe o Alan Patrick. Ele emprestou, não interessa. Ele negociou. Ele trouxe o cara pro Palmeiras, não trouxe? Ele negociou. Sim. Ele trouxe. Não jogou, já foi pro Flamengo. Então tem que explicar isso. Jogou um pouco. Contratou um monte de jogadores que eu continuo achando que eu não acho nada demais o elenco do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras montou um meio de campo bom. O meio de campo do Palmeiras é bom. Contratou um monte de jogador bom. Tem uma defesa fraca, mas tem um ataque certo. Mas você acha que a defesa do Palmeiras é tão fraca? Eu assim? Acho mas fraca. Os laterais são bons. Peraí, eu acho. O Lucas é bom, eu acho a defesa do Palmeiras fraca. Você acha o Vitor Hugo tão ruim assim? O Vitor Hugo, acho que faltou contratar um atacante. O Oswaldo pediu o Alexandro, o Palmeiras trouxe, ele não vai ter a chance. Tá certo? Então só acho que contratou 22, 23 jogadores, só ficou o Fernando Praz, tá certo? O cara tá montando o time, o cara tá acertando lá. Acertando, calma. Gente, você não monta um time do dia pra noite. Gente, o Palmeiras não tem um padrão, ele não decidiu uma escalação do Palmeiras. Corinthians não tem padrão, o Cruzeiro tá sem padrão. Mas é diferente. Os dois times que tem padrão hoje no futebol brasileiro é o Sport, o Atlético e o Atlético Paranaense. O Botafogo na Série B. Peraí, menina. Contratou. O cara, gozado. Quando os caras que deram quando certo. Quando o cara chega. Tem quando Arouca, o cara. Tem Dudu, tem o Kelvin. O Arouca veio por causa. Tem o Egito. Peraí. O Arouca veio por causa do Oswaldo. Isso ele já. O próprio Arouca já falou. Lucas. Gabriel veio por causa do Oswaldo. O Lucas veio por causa do Oswaldo. Rafael Marques veio por causa do Oswaldo. Mas foram jogadores. De confiança dele. Peraí, que o Oswaldo pediu. A única coisa que eu não entendo do Oswaldo de Oliveira, a única, a não ser ter algum problema, é o Cleiton Xavier não jogar. Aí eu não sei se tem algum problema tal. Quando apareceu o Gabriel Gabriel Jesus. Gabriel. Quando que é? Gabriel, tinha um lovezinho lá. Não, se liga aí, vai, toma uma água aí, vamos lá. Quando apareceu o Gabriel Jesus, foi aquela onda, até que o Oswaldo daquela entrevista engraçada falou, Gabriel, encheram o saco do cara. O cara falou, gente, calma, é um menino, deixa eu preparar ele. Aí meteram o moleque pra jogar, entrou 3, 4 partidas, não jogou nada, ninguém mais falou o nome do cara. O cara, gente, o cara tá montando um time. O cara pegou um time que só tinha o Fernando Praz do ano passado, que até lá o Valdívia também era uma dúvida, botou numa final de Campeonato Paulista. Perdeu pra quem? Perdeu pro Santos. O Oswaldo Oliveira não teve culpa que o Dudu fez lambança, que o Dudu perdeu o pênalti. Mas não tem, gente, eu não mas acho. Mas o Oswaldo tem culpa, Benjamin, de não montar um sistema pro Palmeiras. O Oswaldo tem culpa. Não tá acertando nada. Ele nunca acertou time nenhum. O Oswaldo tem culpa de não saber treinar um time de futebol. Essa é a culpa dele. Não tem um padrão, sabe, que você fala, nossa, isso é treinador que fez. Não tem. Treinador de futebol é tudo. Desculpa dizer, hein. Ou a maioria deles são muito acomodados, velho. Desculpa. Nenhum deles. Hoje não tem treinador no Brasil que sabe treinar time de futebol. Os caras não sabem treinar fundamento. Os caras batem na bola como se estivesse batendo no... Isso não é culpa do Oswaldo. Porra, bate embaixo da bola, mas vai cara subir, que, pô. Isso mas não é culpa do Oswaldo. Treinar o Oswaldo. Tem que treinar. Mas o jogador, o Marouca, por exemplo, vai ter que treinar fundamento com um cara desse? Se precisar, vai. Tem que treinar. Quem tem que treinar fundamento é na base. Tem que treinar também como... Adulto também, tem que treinar. Mas os caras são profissionais, doutor. Não acerta um passo, velho. Desculpa, pera só. O jogador não acerta uma bola. A culpa é do Oswaldo? Aqui, ó. Se eu sou. Eu, por exemplo, hoje eu sou um cara que eu faço festa, sou DJ. Vou dar um exemplo, então. Vamos lá. Pra vocês entenderem a coisa. É que, se eu ficar sem fazer festa durante um ano, eu não vou desaprender. Mas eu não vou fazer uma festa igual eu faço hoje. Que é toda hora fazendo uma festa. Vai perder uma... prática. Eu sei o que vai dar. Se eu ficar fora do mercado, eu volto meio pá. Volto ou não volto? Lógico. O que eu preciso fazer? Treinar? Ou, pelo menos, discotecar. Mas é alguém que te manda ou você que tem iniciativa própria? Você também tem, porque eu não tenho treinador. É diferente. Vem o cá. Cara tem treinador. Só um minuto. O cara não sabe bater o escanteio, é culpa do treinador, gente. Sim, eu acho que não. Não, senhor, é sim. Acho que não. O treinador tem que chegar e falar, ó, amigão, peraí. O Dudu chuta um pênalti lá no shopping Matarazzo. A culpa é do... Só um minuto. A culpa é do treinador? É sim. Quando é o Tele Santana que fez o Cafu, aprendeu. Aí é, nossa, gênio. Então o cara tem que treinar, porra. Vocês pegam no Cafu. Não, mas é um exemplo claro. Fala outro. O Cafu fala outro. Sabe... Não, mas o Tele Santana fala fez outro. O cara treina. É que a gente sabe desse só, dessa tem que acertar faz cem, minha mão. 100 anos de futebol brasileiro, fala do Cafu com o Tele. O Maurício Meirelles tá aqui, eu tô errado, não sei se você achar, pode falar. Por favor, Maurício. Eu você falar, é o nosso convidado. Eu tenho medo de o treinador de futebol, o treinador de futebol, não tem que treinar o cara? Mas ou é não? Óbvio, com certeza. Se o cara não sabe chutar. Acho que ele é um diretor, né, de uma empresa que você tem que treinar. Se o cara não sabe chutar em gol, a bola vem, ele chuta alto. Toda chuta alto, não sabe. Centroavante, matador. Ele tem que treinar o cara. O que ele faz? O treinador, mas ele não sabe, é culpa dele que ele não sabe. Porra, treina. Chuta mil bola, pô. Chuta mil. Você vai pro Maurício. Maurício. Eu concordo com você, Maurício. Impacto, mas você acha que o cara vai conseguir? Eu acho que tá falando do Maurício. Maurício, o Romero. O Romero perde um gol embaixo da linha. A culpa é do Tite? É, eu acho que assim, ó. Vamos lá. Lá vem eu com a minha excelente tática. Não. Mas vamos lá. Não, na verdade, mas eu acho que assim... E o técnico que entra num time que já tá montado, por exemplo, jogando no chuta a bola bem... Tipo, igual ele falou do caso do Romero, como é que fica? Como é que ele vai treinar um jogador sendo que ele não é o cara que tá com ele desde o começo e tal? Acho que é a categoria de base que tem que ensinar o cara a chutar a bola, não o técnico de hoje. Sim. Mas é difícil. Mas ele pode melhorar aquilo que já deu. Tudo bem, mas ele pode tentar melhorar. Ele pode tentar melhorar o jogador, isso que eu tô dizendo. Olha aqui, ó, quando o cara não sabe jogar bola, isso funciona no LFoot, isso não funciona na vida real, entende? LFoot não tem treinamento. É, não, mas assim, tipo, não, em videogame você põe o cara lá pra treinar quarta a sexta, fica o cara chutando a bolinha, ele, o 67 vai pra 69. O Pato ano passado, Maurício Menezes, perdeu um gol no São Paulo, no Morumbi, cara a cara. O David. Cara a cara. Aí o Pato falou que a culpa era do gramado, aí mandaram o cara que cuida do jardim embora. Ô, Alguém foi falar, não, a culpa é do Muricy que não treina. Mas você não acha que isso é do jogador também? Aquela coisa que ele falou, o Cafu chutava a bola. Eu entrevistei o Cafu falou que na época do Tele Santana ele ficava tentando acertar a lixeira. O Tele chegava pra ele e falava, você vai ter que acertar a lixeira, pronto, cruzamento e tal. Antes do CQC você falava inglês? Ou você teve que melhorar pra poder entrevistar? Mas foi de mim. Então, isso que eu tô perguntando. Mas, talvez eu estivesse fora do CQC... Se eu não soubesse falar, eu sou bom de língua. O cara foi atrás, é isso que eu ia falar. Foi atrás. Tudo bem, mas peraí. Mas aí, meu inglês não é tão bom assim. Se o cara... Mas você já se virou. É, mas eu já me virei. Meirelles, vai aqui tá. Cada um sabe o que quer de melhor pra vida dele. Depende então, da assim, empresa. O jogador de futebol que quer... Eu quero a Domênica. Se o cara que joga bola... É, o Belete, vou pegar o Belete de exemplo. O Belete vem aqui. Você falou o cara que joga a bola. Não, o Belete esteve aqui. Eu peguei um exemplo aqui. O Belete esteve aqui num programa. Ali nem aqui. Me ajuda aí, lá quando nós estávamos na Doutora Arnaldo. Faz tempo. O Belete vem aqui quando jogava no São Paulo, que era criticado pelo São Paulo pra caramba. E você lembra que tinha uns caras até com cartaz? E depois ele voltou, se não me engano, aqui de novo. Ele fez um gol do título da Champions League pelo Barcelona. Ele veio aqui. O que ele disse aqui, RG? Eu preciso treinar porque eu sei que eu sou ruim. Se eu não treinar e se eu não correr mais que os meus adversários, porque eu sou lateral, eu treino corrida, porque eu preciso levar vantagem de alguma forma em cima do meu adversário, que é a corrida. Se eu tenho isso de melhor, eu vou treinar isso. Não importa o treinador. Porque ele sabe que ele é fraco naquilo. Então tem também do jogador, pô, vou treinar essa porcaria. É a história do Michael Jordan, dos caras que acabava o jogo, ficava tentando. Mas hoje, os caras não querem fazer isso. Só pra chegar, o treinador de futebol brasileiro, ele não treina futebol. Tem uns que não sabem também. Ah, é treinador. Oh. Não é Domênico, treinador, a gente não acompanha sabe. Treinamento, como é que a gente sabe que os caras não falam? Ô Meirelles, ô Maurício, diga. Ô Maurício, é engraçado, quando o Palmeiras ganha do Corinthians jogando um partidão, mas aí não precisa treinador, é clássico. Quando perde, quando perde, o treinador é um lixo. Falou isso foi a RG. Quando o Dudu, eu concordo com a RG. Dudu chuta o pênalti lá no West Plaza, putz, eu particularmente, eu vou falar uma opinião bem polêmica, eu sei que os ouvintes estão bravos, eu particularmente eu torço sempre pro Corinthians perder, porque a buzina do inferno. Chevette é muito chata, é só por conta de... Mas, ô Domênico, com relação ainda ao Oswaldo, eu também gosto, é um cara que fala bem, é um cara que dá boas entrevistas, é um cara bonzinho. É aquele cara legal pra ser seu vizinho de porta no teu prédio. Mas, querendo ou não, cara, nada justifica. Tudo bem, a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o time tá frio, tá fazendo uns ajustes aqui e ali. Beleza, empatou com o Atlético Mineiro em casa. Tava balado que é perdido, né? Time B do Atlético, tá? Empatou, ok. Ah, empatou com a calça nas... Né? Na sequência... Ô, Domênico, o Palmeiras empatou com o Joinville. Joinville lá. É o bônus round do campeonato. Sem torcida, tá, mano? Tá certo. Sem torcida, o Joinville, cara, é aquele time que todo time da Série A que tiver no Campeonato Brasileiro tem que ganhar. Esses três pontos podem ser determinantes pra não cair, pra pegar a vaga de Libertadores. Exato. Ou pra ser campeão. Concordo. Pra ser campeão. Concordo. O Palmeiras, ele conseguiu perder pro Goiás. Domênico, o Palmeiras perdeu pro Figueirense. Domênico, o Palmeiras empatou com o Asa. Por melhor que o Oswaldo tenha, talvez, aí, trabalhado com o elenco, ele tem a obrigação, mas é o que eu tô falando. Eu gosto do Oswaldo. O Tite perdeu pro Tolima, gente. Mas. Com o Ronaldo, foi um episódio isolado. Foi um episódio isolado. Agora o Oswaldo, Benja, tudo bem. Volto a falar aqui. É um treinador aí que é bacana, todo mundo gosta, etc. Calma, gente. Obrigado. É um treinador que todo mundo gosta. Mas não dá, cara. O cara tá provando que ele não é técnico do Palmeiras. Exatamente. O Palmeiras, ele não tem o elenco do Bayern, não tem o elenco do Barcelona. Quem é o Palmeiras? Mas o elenco do Palmeiras hoje não é pior do que, no mínimo, 80% dos que estão brigando lá em cima. E quem que é técnico do Palmeiras? O Gareca era? Eu acho que... Não, o Filipão não era. Também o Gilson Kleina era? Também não é. O Luxemburgo? Eu acho que o Marcelo Oliveira hoje é um técnico bom pro Palmeiras. Acho que é. Como o Cuca também seria. Até ganhar os dois títulos do Cruzeiro, ninguém queria saber de Marcelo Oliveira. Mas Vasco... é a mesma coisa o jogador, então, Vasco Benjamin. Foi... A mesma coisa o jogador. Tem jogadores que não despontam, aí quando pega um outro clube, o cara vai lá e começa a jogar bem, todo mundo fala, quero o cara. Isso acontece, eu acho o seguinte, é uma cultura nossa. É uma cultura... Agora falar, pô, em seis meses, pô, tá tentando ajeitar, é uma cultura, pô, é esforçado, não dá, né? Então, quando ele chega numa final de campeonato, mas perdeu. Perdeu, se pelo investimento ganha, que foi feito. Se ele ganha, que investimento foi feito? O único jogador que o Palmeiras gastou um caminhão, meu, caminhão de dinheiro, foi o Dudu. O resto foi tudo jogador de graça pagando salário. Mas é que tá, o de graça, Benjamin, é caro. Então, o de graça é caro. O Zé Roberto é caro, Benjamin. O Zé Roberto não é caro, não. Como não é caro? Meu Deus, não. O Zé Roberto não é caro. Meu Deus, desculpa, o Zé Roberto não é caro. Se você pagar salário, não é caro. Ah, não, não é, não. Acho que não. Por mês, né? Então vai torcer pro Taubaté, que gasta 5 mil reais de folha salarial. Acabou. É um jogador caro. Cara, é um xerifato, 16 milhões de euros. Olha aqui, ó. Isso é caro. Tem Jaque. E tem o Meirelles. Lusa 3-0 ontem. Tem a... Frutinha. Lusa foi 3x0 ontem? 3x0 contra o Guarani, tá? E estamos no G4 da Série C. Coisa linda. Tá bom, acabou. Calma, tá muito bom, chega. Muito bom. Não é nada. E o Botafogo tá onde? Série B. Botafogo não, hoje pega o Oeste. Botafogo, como é que tá Botafogo? Botafogo é líder, cara. Botafogo é soberano na Série B. Eu tô muito feliz com isso. Eu gostaria que o Botafogo fosse sempre na Série B, porque a gente sempre é muito ouvido. Eu falo isso do Palmeiras. É maravilhoso. O Domênico fica bravo com isso. É maravilhoso. Final de semana livre. O Maurício é campeão. Continua na Série B. Tipo, hoje, por exemplo, é meu nervosismo. Amanhã o Brasil inteiro fica nervoso, eu já tô tranquilo. É isso aí. Maurício, o que você achou do Botafogo anunciar que vai processar o Porta dos Fundos? Aí isso eu achei besteira, cara. Isso faz parte da excelente diretoria de Maurício Assunção. Né, de cagar atrás de cagadas, vai fazer isso. Precisava finalizar de um jeito. Não, não é o Maurício Assunção. É, não foi do Maurício, no caso, mas foi o diretor de marketing que, no caso, hein, foi. Mas por quê? Me explica por que ele escreveu. O Porta dos Fundos fez uma esquete sacaneando os patrocínios do Botafogo. O Botafogo tem uns patrocínios. Parece Fórmula 1 a camisa do Botafogo, né? Tô cheio de patrocínio de. É, R$3,90, você ganha uma lavagem. Esse nível mesmo. Ô Maurício, mas só um detalhe, Maurício. Diga. É que patrocina os macacão de Fórmula 1. Ah, não, sim, é coisa boa. Sim, mas aí eles brincaram com de isso. Estoque caro. É, falaram não, que. É. E a oferta que apareceu lá na camisa não era real. Chegava na loja, não era, não é? Demol BO. Não, aqui mudava do primeiro tempo pro segundo. Mudava. O Botafogo ele fez tipo um classificados, né? Sim. Quase tinha prostituta. Páginas amarelas. É quase isso. Bianca, entendi. Chupetão, 9,9. Quase chegou nesse nível. E o Porta fez uma brincadeira disso, que os sacaneando. Mostrando a camisa do Flamengo e a diretoria de marketing do Botafogo ficou ofendida. E eles vão processar ou já entraram com o processo? Já entrou com o processo, mas um processo meio burro, porque, na minha opinião, se você entra na piada, acho que é muito mais valioso. Mas eu acho muito que mais ibope, né? O que o Botafogo alega, Benja, pelo que eu entendi. Pô, presta atenção. Pelo que eu entendi, a briga maior é porque dizem eles que o Flamengo estava promovendo a camiseta do Flamengo. E por conta disso usou a camiseta do Botafogo pra sacanear. Que não foi uma verdade, né? Os caras do. É que o Tabet é flamenguista, né? É, mas o próprio Tabet já falou que não foi isso que aconteceu. Foi uma piada, entra na brincadeira. O Botafogo, cara, ele não pode se levar a sério estando na situação que está. O Maurício, ninguém faz piada. Ganha que ninguém faz piada. Ô Maurício, o brasileiro tem bom humor? Brasileiro tem bom humor. Cara, eu comprei meu apartamento com o humor do brasileiro, então eu não posso ser tão maldoso. Mas eu diria que. De um tempo pra cá, tá cada vez mais difícil pagar o aluguel. Porque as pessoas elas estão querendo. Igual tá acontecendo agora com essa coisa do Malafaia, do universo gay. Tudo sempre tá gerando uma polêmica. Você fala do Botafogo, tem polêmica. Você fala do Corinthians, tem polêmica. Todo mundo quer processar. Então. É difícil fazer humor. Se você é advogado, tá fácil ganhar dinheiro. Agora, pra fazer humor, eu diria que. Tá difícil, é muito difícil, cara. Inclusive, foi você que fez a brincadeira lá do Michael na seleção brasileira. Quase foi um processo. Explica pra nós. Como é que foi esse negócio aí? Como é que foi? Aliás, se o Diego Tardelli estiver ouvindo, grande abraço aí. E o Elias também, né? Ó, Benja. Vamos lá, vou falar o que aconteceu. Teve um dia que a seleção brasileira teve uma polêmica que o Gilmar Rinaldi. Eu não sei o que aconteceu, que teve uma suspensão do Maicon. E o Gilmar falou que não ia comentar sobre por que teve essa suspensão. Não, ele foi mandado embora, que ele chegou. Mas o Maicon foi cortado. E o Gilmar falou, gente, não vamos comentar sobre isso. Os jornalistas não façam perguntas sobre isso, que a gente não vai comentar. Como, né? Pra mim, ele deu um pano pra manga pra fazer piada. É suposição. E que eu fiz uma conversa fake, e eu sou humorista, pô. Eu fiz uma conversa fake do Diego Tardelli com o Davi Luiz, como se fosse que o... Zap. É, tipo um WhatsApp do tipo, ah, pô... Não, foi uma conversa fake. Foi uma conversa fake de alguém com o Davi Luiz falando com... Caramba, com o Diego Tardelli falando, ah, tudo começou porque o Maicon, sei lá, ejaculou no shampoo do Davi Luiz e deu uma confusão, o Davi Luiz usou e tal. Cara, em um minuto isso deu, sei lá, 3 milhões de compartilhamentos. Foi um viral absurdo. Virou um viral, fui pra... sei lá, pra CNN da Espanha, deu uma confusão, e todo mundo começou a acreditar nessa versão, que o Maicon teria ejaculado... Mas só um detalhe, quando você viu... Mas só um detalhe, Maurício, só um detalhe, quando você viu que o negócio em uma hora tinha tomado uma proporção absurda, você se assustou, você falou, isso aí vai terminar mal? Cara, eu na hora eu já falou, refuguei e falei, ó, pessoal, foi uma piada. Só que assim, cara, o boato ele vai. A desculpa do boato não vai. Não vai. Aí eu quase liguei pro Davi Luiz e falei, mano, usa porra no cabelo mesmo, cara. Prende a bola, Porque vai ser melhor, velho, a situação. Mas aí o Diego Tardelli ficou muito ofendido, mandou uma mensagem pra mim, eu troquei uma ideia com ele. Tudo se resolveu, mas assim, não fui o único a fazer piada. Pra minha culpa, não apanhei, não. Mas pra minha grande culpa de tudo foi da própria diretoria, da CBF em geral, de gente. Deu pano pra manga. Por que que um cara foi cortado como esse? Explique, dá uma... Fala a verdade. Porque você vai público atrasado. Pra dizer que não vai falar nada. Você dá pano pra manga pra pessoas que tem um demônio na cabeça, que é meu caso, fazer besteira, entendeu? Foi o que eu fiz. Ô Maurício, qual que é o limite que você vê do politicamente correto pro exagero? Cara, eu acho... Cara, o Danilo Gentili uma vez respondeu pra mim do melhor jeito possível. Ele fala assim, qual o limite do mau humor? Porque a gente fica falando qual o limite do humor, mas qual o limite do mau humor também? Até onde uma piada que fala, o corintiano, o cara vai ficar bravo, vai me processar. Até onde... Ah, o palmeirense, uma piada, você vai me processar. Então, eu acho que assim, cara, existe o bom senso, que é a resposta óbvia, clichê. Mas eu acho que quando você... Nesse caso que eu fiz uma brincadeira que eu acho que ela passou do limite. Óbvio, eu me desculpei e me retratei. Mas o objetivo ali não era passar do limite. Às vezes o limite ele acaba ultrapassando e você tem que reconhecer o seu erro. Eu acho que o grande problema é o contexto, Benja. Depende de onde você tá. Se você vai numa comunidade judaica, você fazer piada de nazismo, pega muito mal. Você é um imbecil se você fizer isso. Mas se você tá num outro contexto, numa mesa de bar, eu acho que tá valendo. Então, eu acho que quem mede tudo é o contexto. E com quem que você tá falando? Com quem você tá falando. Você já passou algum perreio num palco? Por exemplo, você fazendo stand-up lá, alguém levanta e tenta te agredir, ou alguém te joga uma lata de cerveja, já aconteceu isso? Já ficou ofendido, te ameaçado assim, tá na hora. Já, porque eu falo muita piada religiosa, então às vezes as pessoas... E também tem um grande problema das pessoas não tentarem entender o que você quer dizer. Às vezes você fala de igreja, você não tá querendo falar mal da igreja. Você tá aqui, mas você citou igreja, você é comediante, os caras já acham que você que tá sendo... Generalizando. Você fez a música lá na época que deu confusão lá com... Por exemplo, fiz uma música, na época que deu Charlie Hebdo, eu fiz uma canção. Cara, bombou, né? Muito bom que você fez. Deu mais de 10 milhões de visualizações disso. Assim, foi um absurdo, só que... como é que é? Vou falar aqui de forma literal... É uma canção que eu vou falar de todas as religiões. Então eu falo dos católicos, falo dos judeus, eu falo evangélicos, mas na hora que eu falo dos muçulmanos, eu falo, os muçulmanos são muito bonitos, eu amo eles e tal. E as pessoas, elas não entenderam isso. As pessoas entenderam como se fosse que eu sou muçulmano. Não, é uma crítica. Que eu não queria ser morto. Foi uma grande crítica. Não entenderam a ironia da história. E as pessoas, às vezes, elas não querem analisar o contexto. Elas só querem ver o que você tá fazendo de errado. Mas uma vez eu aprendi com meu grande ídolo, Juca Kfouri. Eu fiz uma coluna uma vez no Lance na época, que era uma ironia. E eu tomei porrada de Deus. Ironia, você tem que ter um botão. Juca Kfouri me ensinou uma vez. Benja, não seja irônico no Brasil, que as pessoas não entendem. Pois é, mas eu acredito que o brasileiro ele é inteligente a ponto de um dia entender uma ironia e um sarcasmo. Eu não. Eu já tô começando a ver que mas não vale difícil. A pena. Mas é difícil. Na Twitter verdade, mesmo. Em 2018 eu quero ver. Em 2018, se votar mas, 3. Você acabou de fazer uma ironia maravilhosa verdade, aqui. Mas vamos lá. Nas redes sociais, que eu falo, antissociais, sim. Hoje, é difícil ser irônico. Porque as pessoas, elas leem aquilo que ela quer que seja. Mas eu não acho que e é não só... aquilo que você tá falando. Eu, Mota, eu não acho que é só nas mídias sociais, não. A gente viu sábado, Maurício, não sei se você acompanha muito futebol, você gosta, sim. Teve a final da Champions. Sim, claro, acompanhei bastante. Sim. Eu acho o Neymar um monstro, sempre achei, torço pra caramba esse moleque do bem. Até tem alguém explodir. Que não acha isso? Tem muita gente, ele tem um índice de rejeição aqui no como Brasil, assim, infelizmente, cara? Muito grande. Porra, mas acho que ele tem gente um... Maurício, hoje se tem, Mas ele tem, só interrompendo, eu acho que o Neymar tem um índice de rejeição nível Romero Brito, porque ele faz sucesso. O brasileiro é só porque ele é um cara que... Mas eu nunca pensei, nunca vi isso. Pegaram no pé dele por causa da faixa que eles vão fazer. Diga aí, Benji. Ele tava, ele foi receber a taça. Na época que ele tava no Santos, o Benjamin, o pessoal ia ver o foi jogar na seleção do Brasil. Agora melhorou. Falou que tavam querendo era pior antes. O Maurício, e aí ele foi receber a taça com uma faixa escrito 100% Jesus. Eu vi isso daí. 100% quem? Jesus. Eu vou falar agora pra você. É um direito do cara. Claro. Ele não tá agredindo ninguém. Ele não está ofendendo ninguém. Se o cara acredita, se o cara é religioso, se ele não tá incomodando ninguém, qual o problema? Benja, o problema do Neymar é que ele surgiu na época do Facebook. E as pessoas, elas se acham no direito de escrever um textão sobre qualquer coisa. Só tem coragem ali. Só tem coragem ali. Esse tem é o problema. Que vê o dia inteiro, mas fica. Aí tem a parada gay. Aí tem o cara que escreve um textão a favor do cara que... fez o travesti de cruz, aí o outro é contra, é só isso. O Neymar, ele tem o direito de fazer o que ele quiser, eu acho assim. Ele é o cara que acabou de ganhar a Champions. Se quiser escrever 100% rude, ele podia fazer o que ele quiser. Mas assim, as pessoas elas querem comentar, as pessoas elas querem... Me dá uma impressão que as pessoas... Ele é boa ideia que você deu, hein? Eu acho que eles não querem comentar, acho que eles querem agredir e massacrar. Eles querem chamar atenção. Porque muitos caras, muitos caras inclusive, ficam assim, Benja, você é um idiota, Benja, você é um idiota. Você fala, por que eu sou um idiota? Não, Benja, eu sou seu fã. Então, é uma coisa, uma tentativa de chamar atenção. Esse país, concordo com você, não aceita o cara que faz sucesso e ganha dinheiro. Não, não aceita. No Brasil, fazer sucesso e ganhar dinheiro é crime. Vide Anderson Silva, o cara era... Quando ganhava, era milionário, não sei o que, ele virou o herói, aí o cara perdeu uma luta, é o pior da história da luta. Você fala, cara... Não, mas vamos por partes aí. Com relação ao Neymar, eu também acho que muitos brasileiros acabam pegando no pé do moleque aí sem motivos. Mas o Neymar, Domênico, por mais que ele seja um cara aí craque, é um moleque diferenciado, merece estar onde está, isso daí eu acho que é inegável, não tem como contestar, mas ele também, como qualquer ser humano, ele comete algum equívoco, ele comete algum erro. E as pessoas também têm o direito de não gostarem do Neymar. Por mais que às vezes as pessoas falam, pô, mas o Neymar é isso e aquilo. Gente, são opiniões divergentes. Mas, mano, qual o problema de 100% Jesus? Não, isso daí na cabeça de um católico que... Não, eu também acho. Detalhe, ô Benjo, um detalhe. Isso é idiota. Tem fotos do Neymar, quando ele era moleque, jogando com essa faixa. Inclusive, tem até uma história que ele não conseguiu... Ele jogava os joguinhos, né, quando ele tava na futebol de salão com a faixa... E quando ele foi pro Santos, que mandaram ele tirar essa faixa e tal. É uma coisa que vem dele desde o começo. Qual o problema dele usar isso? E o que não dá pra entender é que quando tem um assunto realmente que as pessoas têm que massacrar, não massacra. Verdade. Pois é, se ele fala 100% racismo, eu falo, pô, peraí também, pegou pesado. É idiota, né? O cara tá 100% Jesus, lógico. Cara, eu não entendo. O Cafu não fez 100% Jardim Irene? Pois é. Ele podia fazer o que ele quisesse, 100% minha mulher, mas 100% Bingolau. Mas, Portugal, eu pergunto. Não. Se chega um jogador, o Kaká, e põe 100% Jardins e o encher o saco. Playboy. 100% Morumbi. Ah, mas tem tudo. 100% Alphaville. Mas não preconceito em contramão também. Amo o JK. Mas esse lance do Neymar aí, que criticaram a faixa, foi um site francês aí. Não, foi aqui, foi no Brasil, foram vários. Várias pessoas criticaram. Mas deu start, acho que nesse site francês. Não, não, não. Aqui já vários criticaram. Mas você fala que é hipocrisia. É uma idiotice. Cara, se o cara... Hipocrisia. Eu não gosto de falar de religião, porque religião... Claro. Dá mais problema, né? Claro, cada um tem a sua, mas gente, respeito. Lógico. Ele não tá fazendo mal, ele não... Não ofendeu ninguém. Né? E não tá incentivando ninguém a nada, deixa o cara. Sim. Exatamente, por isso que eu não entendi qual foi a polêmica. Bom. Mas o que me dá a impressão é que tudo é uma grande polêmica, até isso. Antes, só te fazer a última curiosidade que eu tenho. Como é que você foi parar no CQC? Como você entrou, Dando pra diretoria. Igual dando pra ninguém. Eu quero saber quem o louco que te comeu. É louco, Moniquiose. Não, se ele deu pro diretor, deu pro argentino, né? Eu comecei... Aliás, teve uma época que era pra escolher um integrante e tal. Não, isso daí foi depois. Não, isso antes. Foi antes, foi antes. Aí depois saiu uma galera e entrou uma galera. O Dani, eu era redator do Legendários na época. Até brinco, eu escrevi as falas do Mionzinho, né? Era a minha função lá. Escrevi igual o Luciano. Um abraço pro Mionzinho, que ouve a gente todo dia. Pô, grande abraço pro Mionzinho aí, que... O Morgado participou dessa seleção. Não, foi antes. Da primeira. Da primeira. Eu escrevi o Legendário. O Danilo Gentili estava saindo do programa, porque ele apresentou Agora é Tarde na Band, estava iminente a saída dele, precisava de um comediante meio que estilo do cara, tá mais ácido. E eu fiz teste, uma bateria de teste, vários comediantes fizeram, fiz 4 testes e tal, e passei, cara. E agora, tô lá já há 4 anos. Que legal. E queria agradecer uma pessoa especial pra eu estar tanto tempo, que é o bebê da Vanessa Camargo também, né? Que deu esse emprego. Porque por causa disso o Rafinha saiu. O Rafinha saiu. E essa briga sua com o Frota? Complicação toda. Você apanhou do Frota? A briga minha com o Frota foi um... O que aconteceu com o Frota? O Frota quer bater nele. Ah, foi um vídeo que eu fiz umas piadas com o Frota no dia que o Frota tava no show, e se ele estiver ouvindo, eu convoco ele pra sair na mão comigo de verdade. Demais, já que eu acho ele um imbecil. Ele ouve, às vezes. Ele ouve. Tá ouvindo, Alexandre Frota, se estiver ouvindo isso, eu, Maurício Meirelles, te convoco pra sair na mão. A gente filma isso, de verdade. Louco, eu acho ele um bosta. Mas o que aconteceu? Isso é brincadeira, né? Não, é sério. Ironia. Pô, o Frota é gente boa pra caramba. Não, cara, eu fui fazer piada com ele num show, tava no palco. Você tava fazendo, apresentando um stand-up. É, ele tava fazendo piada minha, era eu fiz piada dele. Só que eu, na hora que eu fiz piada dele, ele veio partir pra cima de mim. Ô, Meirelles, era proibidão ou não? Não era proibidão. Era no final a gente fazer uma espécie de fritada. Mas isso foi o quê? Num teatro? Uma comédia ao vivo que eu faço toda sexta-feira. O Rudy já fez muito lá. E o cara pegou mal? Pegou mal, cara. Toda sexta-feira no Hotel Renascença. Eu faço aqui filmando. Alexandre Frota. Aqui é Maurício Meirelles. Eu te convoco. Sabe por quê? Porque ele é metido a jiu-jitsu, cara. Mas ele, eu acho que, de verdade mesmo, eu acho que ele é tão bichola que se eu encontrar ele na rua, de verdade mesmo, eu arrebento ele. Agora, Caverna, o show que o Meirelles fazia, que eu comecei fazendo, teve um comediante que apanhou no palco. Isso é sério mesmo. Você vê, bem Ludmer. Bem Ludmer. Ele é gordo. Essa mágico. É a maior resposta que o mano perguntou. Então, se já teve alguma vez algum caso de alguém. Você tava nesse show? Tava. Eu não tava. Por que ele apanhou? Não, é uma. Cara, isso foi bizarro. Lá, o Ben Ludmer é um comediante gordo. Quem? Ben Ludmer. Ele é mágico. É. Bom. Comediante gordo e judeu. Aí ele tava fazendo piada de gordo. Com ele mesmo? Com ele mesmo. Aí um cara que era gordo se ofendeu. E aí levantou, saiu da plateia e deu um soco na cara do... É, que bacana, né? O pessoal que tá se ouvindo aí. O cara saiu da plateia e deu um soco na cara do comediante. E a plateia, até hoje, acho que foi uma cena maravilhosa. Acho que foi armado, né? Foi armado. É, o show de comédia, cara. As pessoas... O cara se incomoda, talvez os caras falam que, é só no futebol que tem, olha. É. Não, em comédia tem mais, cara. Tem mais treta, ainda mais interna, né, Rudy? Opa! Olha só, agora eu vou dar um toque pra você. Aliás, eu vou fazer uma pergunta pra você, meu ouvinte. O que vale mais, hein? O seu carro ou o seu tempo? Olha, por mais valioso que seja o seu carro, certamente é o seu tempo, né? Porque... foi aproveitando bem o seu tempo que você conseguiu comprar o seu carro. É ou não é verdade? Por isso, a HDI Seguros não protege apenas o seu carro, também protege o seu tempo. Porque se você, de repente, bater o seu carro, é simples. É só passar no HDI Bate Pronto, que é um centro de atendimento que libera o conserto na hora. Assim você aproveita melhor o seu tempo, né? E aproveita por mais tempo também o seu carro, já que ele não fica parado na oficina, né? Esperando o vistoriador passar, nada dessas coisas não, hein? Vai fazer ou renovar o seguro do seu carro? Então escolha a HDI, a seguradora do seu carro e do seu tempo também. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Em nome também do consórcio Honda, todo ouvinte que falar o slogan chegou a sua vez, consórcio é Honda, conquista, leva um lindo boné, hein? Também aqui em nome de Bozano, mano, vamos falar de Bozano, vamos lá. Opa, vamos lá. O homem não perde o jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os nossos amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, vai proteger e hidratar sua pele, que tá gasta pelo tempo, surrada pelo sol, queimada pelo vento. Nossa senhora, sua pele tá parecendo um calcanhar de dona de casa, tem que se cuidar, cara, não pode deixar desse jeito não. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, para você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Você vai agora levantar o braço no trem, no metrô, você vai ver que não vai dar aquela carniça, velho. Aquele cheiro de cobertor de mendigo, mano. Nossa senhora! Vai estar cheirosinho, cheirosinho. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Pois é, hoje só ouvintes virgens ligando para cá, tá bom? 32847097. Mas antes da gente partir para as primeiras ligações, a gente vai partir já para um momento sem parar. Eu quero um recado importante também do Benjamin. Benjamin, vamos falar aqui de Pirelli, vamos lá. É, amigão, agora eu vou falar com você que tá precisando trocar os pneus do seu carro. É o seguinte, a Pirelli tá com uma promoção imperdível. É a promoção número 1 Pirelli. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. Olha que legal, vou repetir. Você compra um pneu e ganha 25% de desconto no segundo. E se você comprar 3 pneus, ganha 50% de desconto no quarto. São descontos imperdíveis. Então é isso aí, amigão. Chegou a hora de você ter o pneu mais vendido do Brasil no seu carro, hein? Procure um revendedor Pirelli e aproveite. Consulte as lojas participantes e o regulamento no site pirelli.com.br. É isso aí, amigão. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Ô, Dodô. Diga. Vê lá, hoje eu cheguei, vi na garagem os teus pneus lá, vai lá, hein, meu. Ah, eu preciso trocar. Aproveita essa promoção da Pirelli, promoção da Pirelli, que é show de bola. Show de bola, velho, você tá louco. Bom, vamos partir, mas antes o RG queria falar alguma coisa, RG? Ah, um registro, como brasileiro da vergonha, e não sei quem é que teve a oportunidade de assistir hoje, o Del Nero foi pra Brasília. Meu Deus, hein. E foi montado lá uma comissão. É isso aí. Os políticos para fazerem uma sabatina com ele para que ele pudesse explicar e responder sobre os problemas da CBF e FIFA. É. Que vergonha, Domingo. absurdo, que absurdo. Eu não vi, não. Os caras sem conhecimento nenhum. Zero, né? Perguntas estruxas. Pergunta do 7-1. Tipo, 7-1. Quer dizer, nada a ver. Nada preparado, absolutamente, né? Absolutamente nada a ver. Aí não dá, né? E pra você ter uma ideia de como foi essa batina, pô, sabe o que tava virando no final? Uma consultoria do Del Nero pros caras. É brinquedo. Ah. Romário tava lá, não? Não. Não foi? Não. Já vi que a história ontem já ia começar da M, vamos falar assim. Porque é o seguinte, os clubes, houve uma reunião, né? Sim. Dos clubes, e o Del Nero teria falado que vai dar mais poder para os clubes. Lógico, os clubes. Sim, e os clubes todos falando que não há motivo para o presidente renunciar, né? Perante aos olhos da lei, não há motivo, porque ele não... Eu sou um criminalista, alguns presidentes falando, não. E ele não cometeu crime algum... E não há nada. Registro, uma vergonha. Então, meu, olha, é uma vergonha. Vai ficar meio uma porcaria. Esse, eu acho que era o momento dos clubes chegarem e falar: meu amigo, fica você com a CBF, com essa tranqueira toda que tá aí, essa palhaçada. E fazer a liga. Vamos fazer uma liga aqui. Pega os melhores, os maiores clubes do Brasil que já ganharam títulos aí. Forma uma liga. Fica independente da CBF. E taca a seleção na mão dele. E para com esse papo aí, velho. Mas se os dois grandes do... os dois maiores do Brasil, que é Corinthians e Flamengo, não fizer, o Dodô... Tem que fazer não... Façam essa reunião aí. Hã? Que façam o Corinthians os outros. Nem foi. É, nem foi. Eles vão precisar ter contra quem jogar, Mota. É o terceiro encontro, Mota. É o terceiro encontro. Acho que vai. É que o Corinthians sabota a CBF. Então, porque existe já uma briga aí do Marco Polo com o Andrés desde um tempo aí não tão distante. Mas os dois não se falam. Enfim, por intermédio disso também... O Corinthians não mandou um representante, assim como quando teve aquele simpósio aí, que o pessoal reuniu alguns treinadores do América. Pra ouvir a opinião, né? O Tite também não foi. Então, até é muito estranho o que eu acho é a postura do São Paulo, porque o Marco Polo Del Nero foi aquela confusão, né? Dos ingressos da Madonna, lembra? É verdade. Então os caras estão babando o ovo do cara e não vai mudar nada. O futebol brasileiro tinha que fazer se reunirem, formar os uma grandes liga. Tinha que se reunir mesmo, os dois. Ótimo. De São Paulo, os dois do Rio. Domênico, na hora do vamos ver, velho, é cada um olhando o próprio rabo. Exatamente. Mano. Infelizmente. Bom, e é uma vergonha, né? Vamos partir agora para os ouvintes, em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que falar aqui no ar, chegou a sua vez, consórcio Honda, conquista um boné. Lembrando que são ouvintes apenas virgens, ou seja, aqueles que nunca participaram aqui do programa. Os famosos ouvintes virgens. Cedinhos virgens. Vamos então, gostoso, senhoras e senhores, ao momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Curta já a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. Tocou o Asdrubal. Tem ouvinte no ar. Alô? Alô? Quem fala? Rogério, consegui, baralho. Louco, porra. Rogério do quê, Rogério? Rogério Souza Bezerra Monteiro, Dodô. Bom, Rogério, e quantos anos você tem? 3.1, vamos lá. Vamos lá, RG 3.1, hoje, na terça. Mas aí é fácil. Ah, o que foi? É, eu quero ver ele montar no touro. Montar na Bezerra é fácil, velho. Sensacional. Na Bezerra... Sensacional. Isso é violência. Não, tá falando violência contra o mundo. Domênico, imitação de Bezerra Mansa. Porra dessa gente. Bezerra brava agora. Bezerra no Gil. É a mesma. Tá tudo igual, pô. Ó, tá nada igual, não. Presta atenção na imitação. Domênico é o rei de imitação. Deixa a Domênica trabalhar. Ó, velho, e qual que é o bairro que você mora aí? Cara, eu moro no Jardim Santa Maria, porém eu tô aqui na Granja Viana. Pô, Granja Viana é nós ali, quilômetro... Sabia que o Benja ia falar isso aí, hein, Benja? Não pode deixar passar, né, velho? Mas eu não tenho culpa. Benja é o Waze da rádio. Quem colocou a Granja Viana lá não fui eu. Não deu GPS, Posta mais, né? E Santa Maria, lembra da música? Santa Maria... Tadiana. Música chata. Não é. É legal a música. É legal a música. Colocar aqui pra você. Aquelas músicas, passa 50 anos, o refrão fica na tua cabeça. Então, você tá lá no dentista, você tá cantando Santa Maria. O cara conseguiu o objetivo dele. Não, mas é boa música, quer ver? É boa música, ó. Como que chama o ouvinte? Rogério. E você torce pra quem, Rogério? São Paulo. Tricolor. Rogério, hoje nós estamos recebendo aqui o Maurício Meirelles. Maurício Meirelles. E eu vou dizer agora pra você, eu acho esse cara aí... Bom demais. Pô, eu tô emocionado. É verdade, eu acho que o humorismo brasileiro tá com uma... É bom. Humorismo, falou aliás, bonito. Aliás, aquela matéria humorismo? Que você fez ontem lá em Las Vegas tava legal pra caramba. Ah, que eu casei com um cara. Sensacional. Humor, sensacional. Eu acho que o humor brasileiro, tem uma geração aí de vocês aí, que eu vou dizer, Eu acho que o humor brasileiro ficou uns anos aí meio numa no limbo. Congelado, né? Mas não aparecia ninguém legal. O YouTube salvou essa geração. Que, de repente, o pessoal aí do stand-up, todo esse pessoal que vem aí, eles deram um gás aí, viu, na eu acho televisão, esses caras aí, tudo. Acho que sim, ajudou acho que esse... mesmo. E outra, né? Eu acho que fazer stand-up não é pra qualquer um. É difícil. Porque você subir num palco sozinho... Você tem que estar sem dinheiro, velho, desesperado. Ô Benzinha, cara, você falou um negócio legal aí, alguém fez um comentário do YouTube, bacana. Mas, cara, tem muito canal de TV aí que acabou com humorista no Brasil, hein, velho. Muito como bom, assim? Garoto, você tá falando de quem? Ah, eu entendi o que ele quis dizer. Tá falando assim, de quem, garoto? Tá o YouTube, aí, o YouTube tava, tipo, o moleque tava bem, ele foi pra um canal de TV e estragou. Exatamente. É isso que quiser, Roger? Exatamente. Eu gostaria de citar exemplos. Mais do que nunca, porque... Tipo o Rudy Landucci, que era um menino potencial, e no Altas Horas ele se pisca e não consegue assisti-lo. Não é isso, cara. Salvo as exceções aí, ó. A grande maioria vacalhou, cara, depois que foi pra TV. A grande maioria. Pô, eu discordo. Tem um pessoal aí que eu falo... Ah, cite exemplos, então. Vai, fala o nome aí, cara. Cara, agora eu não vou lembrar os nomes. Não é demagogia. Não vou lembrar os nomes, cara. Mas, poxa, você assistia lá no YouTube, negócio legal, cara. E tanto, eu acho que é por causa da censura também, igual vocês estavam falando aí, das religiões, de não poder falar de gordo. É que no YouTube é mais fácil, né? E é seu, né? É mais fácil você dar risada no YouTube e depois você ver o X-Vídeos. Então, tudo fica mais fácil. O Cacete Planeta, que era um puta programa, uma puta coisa... Não existiria hoje. Cacete Planeta. Os Trapalhões não existiriam. Com certeza os Trapalhões não. Não. Com certeza os Trapalhões não. Mas hoje em dia. Então o Esquenta tá aí. Para o humorista, é muito melhor ele ter o próprio canal dele do que ir pra TV, às vezes. Porque ele faz mais sucesso. Eu, no meu canal do YouTube, eu tô muito feliz. Quantas visualizações no total? Cara, eu tô com 35 milhões agora. Não, ele tem várias séries, né, Maurício? Tem o Facebook, que é mais conhecido. Aliás, eu quero fazer um registro. Podia fazer com a RG. Eu não aguento mais você na minha casa todo final de semana. Por quê? O que tá acontecendo? Moleca, a molecada senta lá e Maurício. Fica na porra. Ele tem netos. Meu, netos. Caraca. Caramba, que legal. Fico feliz com isso. Tô falando sério, né? Olha só, mas a molecada hoje Rogério, busca... Eu tô incentivando a TV tá morrendo. Eu tô incentivando os pais a conversarem com os filhos. Ah, isso é ótimo. Canal aberto então, tá morrendo. Então, Rogério, já que o Maurício Meirelles tá incentivando os pais a conversar com os filhos, não surgiu a ideia lá do Kid Bengala lá no YouTube, lá naquela... Você quis revolucionar os filmes pornô. Foi isso. O que acontece? Vamos lá. Tá todo mundo, eu vou falar aqui pro Brasil, tem uma panela fazendo cinema nacional. Eu falei, ninguém me chama, então vou revolucionar o cinema pornô. Já que eu não revoluciono o nacional. Então fui lá na Brasileirinhas e falei, eu tenho um roteiro aqui, quero fazer. Você foi nas Brasileirinhas mesmo? Na Brasileirinhas, cara. Muito legal, queria dar um abraço aqui pro Cleiton, Fabão. Fui com o roteiro, e o nome do roteiro era Arrombando a Porta dos Fundos. Era o nome da ideia do filme que eu criei. E a gente fez um filme, e todo o documentário... Você atuou, Oi? Atuou. Eu tenho uma cena minha que eu entrego o uísque pra um cara fazer o lepo-lepo lá depois. Mas eu de forma sexual não, por conta de vó, essas coisas. Mas, Você tem instrumento pra fazer? Você tem instrumento pra fazer um filme pornô? Seu instrumento eu não tenho. Quer dizer, toba, não. Agora, pica, sim. Instrumento o cara tem, né, pô? Mas ele não usa instrumento. Pô, Rogério já me conhece aí, de Granja Viana, já me fala. Aí o que eu fiz? Eu fiz um documentário de, sei lá, são 8 episódios mostrando a minha saga fazendo um filme pornô. Só que eu incorporo um diretor meio Stanislavski, Brecht, e os atores não sabiam quem era eu. Então eu chego pros atores, assim, os caras anunciam, falam assim, ó, esse daqui vai ser o novo diretor do filme. E eu chego pros caras e falo, galera, eu quero mais atuação, quero uma coisa Irene Ravache. E as atrizes não entendem. Eu fiz um reality disso. Tá no YouTube, chama-se Pornorrágico. Quem Mas quiser qual assistir. É o canal? Maurício Meirelles? Maurício Meirelles com 2 L's. E tem aquele que você fica bêbado também, que eu assisti outro dia, que é muito bom. Você e um rapaz ficam bêbados. Etilicamente falando, o que a gente faz? A gente fica bêbado quando a gente tá num grau morrendo. É muito bom isso aí, velho. A gente fala de assuntos polêmicos. Se der merda, eu falo, não, tava bêbado. Tava bêbado, né? Movido pela pinha. Então, Maurício Meirelles é meu canal com 2 L's. Rogério, fica o convite pra assistir. Pode deixar, cara. Tem um Facebook que eu vou fazer no RG em breve. Já tô boa. Mas zoa com o velhinho, não. Ô, Rogério. Diga aí, Rogério. E o Tricolor? Tá gostando do Osório? O Tricolor tá animando, né, cara? Tá animando, tá legal, tá melhorando. Vamos torcer aí pra continuar nessa pegada aí, né? Então, hoje saiu notícias aí até falando que o Osório terá 60 dias aí pra analisar o... todo mundo que tá lá para vetar, né? Se virar reforço, se não virar, quem pode ir embora, quem vai ser dispensado. 60 dias. É praticamente o quê? Quase perto do fim do Campeonato Brasileiro, não é? É, bastante tempo. Ah, vai parar, não. Agosto e próximo do final do Campeonato Brasileiro. Mas aí já não dá mais pra contratar ninguém, né, mano? São Paulo terá um outro reforço, Motinha. O Allan Kardec já tá andando. Já tá andando. Allan Kardec que é baita jogador. Já consegue se limpar sozinho. É. Que maldade, hein, mano? É verdade. Passa VAP. Não, mas é verdade. O Allan Kardec é um jogador aí que tá na linha do São Paulo, mas muitos não lembram. Mas era um cara que era protagonista. Ele era titular, né, quando ele se machucou. E corre muito, e ajudava muito na marcação. Então, volta, acho que em outubro, Motinha, na fase decisiva. Eu acho que, por exemplo, dessa história toda aí, tem uma parte aí que eu acho que vai acontecer que eles não estão falando. Eu acho que o Luiz Fabiano vai embora. Estão dizendo que O Luiz Fabiano, ele faz agora a sétima partida pelo São Paulo. É, aí ele já fica impossibilitado de se transferir para qualquer outro clube no futebol brasileiro. Ele não vai ficar no Brasil, mano. Eu acho que ele não vai embora. Eu acho que ele termina. Para os Estados Unidos. Eu não acho. Eu acho que ele termina lá no São Paulo. Ele vai ficar no São Paulo, mano. Eu acho que... Eu fiquei sabendo que o Osvaldo teve uma boa conversa com ele. Eu acho que ele permanece no São Paulo até o final do ano. Ó, Mota, eu tenho uma fonte forte, né, que diz que o Luiz Fabiano vai sair de São Paulo. É. Tem razão. O Adalberto me falou isso hoje. O Adalberto da onde? É da linha, a linha 3 aqui do metrô. Ele é um maquinista. Como é que ele sabe disso? Porque ele deixou o áudio aberto do metrô e eu ouvi um cara comentando com o outro. Dentro do metrô? Exatamente. Então pode cravar aí. O Luiz Fabiano sai. Certo. Ô, Motinha. Oi. Partida. Cara, eu costumo ouvir muito o programa de vocês, há muitos anos já. Só que esses últimos meses eu não tenho conseguido ouvir vocês por conta do trabalho, estudo, essas coisas. E eu não sei se alguém já perguntou isso pra vocês, mas eu vou fazer essa pergunta agora. Desculpe se for repetida. Mas, cara, depois desses acontecimentos da FIFA, CBF, não dá uma desanimada, cara, desses negócios de contratação, de vai buscar jogador e oferece X e Y, e o cara vem, a imprensa disse, o cara não disse. Não fica aquela coisa assim, meu, a hora que o cara quiser, o grandão lá, quiser que aconteça, vai acontecer. Se o cara também quiser que não aconteça nada, não vai acontecer nada. Oh, aquela história, você tem que parar o futebol. Você ama o teu clube, é que nem quando tá na crise, né? Quando tá na crise, você mete o pau e tal, papá. Entrou pra jogar... Você tá ali que nem louco torcendo. O futebol tem isso. A gente sabe das coisas que tá acontecendo agora, que tá vindo à tona. Sim, né? Sim. É tudo. Você tem uma desconfiança, nunca tem prova e tal. Mas a partir do momento que você desacreditar de vez, não dá para seguir o futebol. E você tem que ter esperança que o que vai valer, o que vai prevalecer, é o futebol que todo mundo ama. Nossa, o cara chegou na sua cara, ele não concordou com a sua resposta. O ouvinte tá ouvindo, velho, é igual cozinha de restaurante. Tem restaurantes que você gosta, mas se você conhece a cozinha, você não come. Então, futebol, cara, se você se aprofundar. Não sei se cada um pensa aqui, mas cada um. O Blatter derrubou a ligação dele. Não, tá certo. Bom, pô, vamos depois lá. Que eu vi sábado, aquela final, ver se o Barcelona jogava. Futebol é um tesão. É um tesão, é do caramba. É como tudo, infelizmente. O futebol virou um negócio tão grande, tão grande, que tem tanto dinheiro envolvido, e é dinheiro que não tem dono, né? Não, tá coisa descamba. Vamos infelizmente. Estamos no momento sem parar, então é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Baixe já o app sem parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor, sem parar até no seu celular. Segundo ouvinte do Sem Parar, alô? Alô? Quem fala? Eduardo Fernandes, o Vulgo Mohamed. Vulgo Mohamed. É. Beleza, hein? A ligação vai bombar, hein? Tá certo. Quantos anos você tem aí, meu velho? Oi, desculpa, não entendi. Quantos anos? 25. 2.5, né, RG? Cuidado com a ligação dele, pode ser uma bomba, hein? Eu acho que tem uma diferença aí, viu? Entendeu ou não? Eu acho que tem uma diferença. Ah, qual a diferença, RG? Por exemplo, aqui nós temos o Mohamed. Sim, no caso ele, o Mohamed. Só que esse é o Alá, porque o Ali é o outro, é o sensacional! Muito bom. Olha isso, eu não entendi. Gostou, Maurício? Achei muito boa. Eu não entendi porque você é burro. Assinou embaixo da sinal. Hoje é nosso piadinho. E o camelo come a zebra. Tiradas, ele faz tiradas. O Alvaz desce crespa, já. É verdade, é verdade. Então tá bom. Ô, velho, e o bairro? É, Jardim Aeroporto. Aeroporto. É, aeroporto. Tem muito avião aí, velho. É perto de Congonhas. É perto ali da CUPC. É que fala logo antes que passe um avião, né? Antes que pode, do jeito que tá coisa. Um minuto passa. Tá, mas e o time, velho? Palmeiras. Ah, é nóis. Porto! Porto! Aliás, Mohamed, deixa a vó falar uma coisa. Tá triste, fala, lá, deixa a vó falar rapidinho, o seguinte. Ó, parece que a briga feia do Oswaldo lá dentro foi com o Cleito Siqueira lá, Cleiton Xavier. Nossa. Inclusive, nome de cantor sertanejo. Eu tenho informação que o Oswaldo da coletiva falou também da declaração do declaramento lá dele, que falou, não põe a gente no jogo. Então, assim, uma das coisas que atrapalhou o Oswaldo foi essa briga dele com o Cleiton também, viu? Mas, vovó, com relação a isso aí, eu vou fazer até um questionamento pro Mohamed, pra senhora e pro Domênico, que são os palmeirenses aí, todo mundo pode opinar depois. O negócio é o seguinte, Domênico. Se o jogador chega na mídia e fala, tenho condições de jogar os 90 minutos, estou preparado, e o treinador, na mesma coletiva, poucos minutos depois, vai lá e fala, não, o jogador ainda não está adaptado ao futebol brasileiro e fisicamente não está bem, existe talvez uma divergência de ideias. Né? No mínimo, o que deveria acontecer é uma conversa em vestiário para que o cara fale, ó, para que você não me exponha. O cara tem que ser sincero com o jogador, fala, bacana, não estou te colocando porque eu acho que o fulano de tal é melhor que você. Mas tem que alinhar o discurso. Joga as claras, tá certo, com o cara. Lá no vestiário, fala, você não vai entrar por isso, isso e isso. Fala, só que, para não criar um mal-estar para você e não criar um mal-estar para mim, vamos fazer o seguinte, vamos alinhar o discurso. Vamos falar que você não está bem fisicamente, que você ainda não está adaptado ao futebol brasileiro e por isso você ainda não está jogando. Quando você estiver apto, você entra em campo. Alinha o discurso. Agora, a partir do momento que o cara chega lá, fala um negócio aqui, o cara saindo do outro lado do campo fala outro, a torcida começa a falar, porra, o cara tá falando que tem condições. O treinador fala que não. Começa a ficar aquele cabo de guerra e a torcida quer ver o cara em campo. É burrice, né, mano? É burrice. Olha que dá um perfume no pé, porra. Vão minar o treinador do Palmeiras. Ele é mais na crise, né? Não é? É, concordo. Você olha o meio de campo do Palmeiras aí, um monte de jogador meio capenga. O que o Cleiton Xavier tá fazendo no banco? Ô, Mohamed, o que disseram é que o Palmeiras contratou 3 pra cada posicionamento de campo. E ele improvisava as pessoas, entendeu? O Dudu, ao invés de ser ponta, tava jogando no meio. E assim vai, sim. Entendeu? Uma divergência foi essa também. E que técnico que você queria, Mohamed? O assunto foi a saída do treinador. Você curtiu, não gostou? Não, então, não tinha mais clima pro Oswaldo de Oliveira, né? Apesar de vir o Marcelo Oliveira, não vai mudar muito no esquema tático, porque ele joga no mesmo esquema. Tudo os dois volantes, os 3 meias que chegam e o centroavante. Só que acontece que não tinha mais nenhum clima pro Oswaldo de Oliveira. Se é no estádio, todo mundo naquele clima baixo astral e tal, todo mundo querendo sair do Oswaldo de Oliveira, um cara erra um passe, todo mundo já começa a xingar, reclamar. Aí não tinha mais clima pra ele, né? Então acho que foi a hora de mudar, a melhor hora possível, acho que já podia ter mudado antes, inclusive. Eu perdi totalmente o respeito pelo Oswaldo na final do Paulista, quando ele falou que o time não tinha um batedor de pênalti. Futebol profissional não pode. Já chegou sem clima no Palmeiras. Quando ele chegou há 6 meses atrás, agora falando sério, Domênico, pelo currículo dele, pela toda a carreira que ele fez, todo mundo que falou que ele fez, ele ganhou títulos no Japão, gente. Não era um treinador que o Palmeiras estava satisfeito. Isso que ele falou é muito importante, o que o Eduardo disse aqui, e bem lembrado, eu tinha esquecido isso. Como é que pode, cara? Um cara treina, é treinador, ele tem que colocar os caras... Vai ter o final do Paulista, aí o Palmeiras ganha de 1-0. Vamos jogar com o Santos na Vila Belmiro, é muito difícil. E pode acontecer de perder o jogo por uma diferença de um gol e ir para pênaltis. Eu tenho que estar precavido, eu tenho que pôr os caras para bater pênalti. Vamos treinar pênalti, gente. Tem que treinar. Evidente. Os caras não treinaram pênalti, os caras não sabiam nem quem ia bater, velho. Tem que ter um batedor oficial, né? Não tem o batedor oficial do time. É um absurdo, cara, é isso que eu tô falando aqui. Não é possível, tem que acabar com essa palhaçada. Esses caras que estão treinando futebol hoje ganham um absurdo de dinheiro, cara. É 300 pau por mês, velho. Pra ficar com a bunda na cadeira olhando os caras fazer rachão, velho. E tem outra coisa, vai pro inferno, velho. Dá uma bola, eu vou lá e dou também. Até eu vou lá. E tem mais, esses caras estão subindo. Esses caras estão subindo pro time profissional com 16, 17, 18, 19, 20 anos. Tem que ficar lá treinando sim. Ah, tem que A função do técnico, gente, é ir lá e treinar o time, muita porra. Eu tava lendo alguns e-mails aqui, muita gente foi a meu favor e muita gente foi contra também. Não é só a favor, não. Tem muita gente que falou assim, Domingos, você tá louco. Fundamento é na base. Não é, não. Peguem o treinador Bernardino do vôlei. Ele treina fundamento a todo instante com o time de vôlei dos caras, velho. Repetição. Acabou de falar. O cara que joga videogame todo dia... Ele vai jogar melhor do que eu, que não jogo mais. Que já joguei algumas vezes. Ele vai jogar porque não tem jeito. Mesmo se eu pegasse todos os dias e jogasse melhor que ele, esse cara que tá jogando, ele treina, cara. Ele vai jogar melhor que eu. Pegou o sexo, né, irmão? Mas tem uma diferença, falando sério agora, de uma coisa. É diferente o técnico do que o treinador. Por exemplo, Carlos Alberto Parreira, ele é técnico. ele conhece de tática, de posicionamento. Mas tem que treinar o time, senão não adianta nada. Mas, uma vez treinado na seleção da Arábia, o Sheik lá pediu pra ele bater um escanteio, ele não sabe. Ele não sabe mostrar como é que bate. Já existem profissionais que são treinadores de futebol que pegam um cara e falam, ó, você vai definir pro gol assim. E eu frente a frente com o goleiro, define assim. Honestamente, eu fico ressabiado com esses caras todos aí. Eu vou ser sincero, não sei se nós temos treinadores de futebol. Tem técnico. Treinador é outra coisa. Dizer, por isso que eu acho que era legal, quando o Gareca veio, tinha que ter dado certo. Infelizmente não deu. Esse do São Paulo agora é legal se der certo. É legal porque é uma outra cultura, cara, trazendo pro Brasil. O Brasil não pode se achar o melhor, porque não é já faz tempo. Tomar a lavada da Alemanha chegou, é toda hora. Depois que o Guardiola chegou, mudou tudo. Né? Mudou, cara. Mudou. E o Guardiola, não se esqueçam, que ele treinava, ele disse isso. Ele treinava todo instante que os caras tinham que ficar em sempre três. Ele treinava três perto da bola. Duas opções de passe. E eu quero, no mínimo, no máximo, dois toques na bola. Uma pra parar a bola e tocar. Mas qual ou é um ou é dois. Domênico, um é dois. Qual técnico? Lembre-se disso, pô. Qual técnico que surgiu? Isso é treinamento, isso é função do treinador. É arrumar um jeito. Isso é cultural, Domênico. O time do Barcelona, o moleque chega lá no sub-8, sub-7, sub-11, sub-12. Ele já treina igual o time profissional joga. Tudo bem, uma coisa que vem de criança. Mas quando o moleque fez isso. Sim, mas não é o treinador, é lá embaixo na base. Não, mas, quando mas, o moleque mas, sobe é, pro não, time. É base? É base? É base. Não, mas, é tem, mas o titular também treina. Todo não, tempo. Treinar, treina. Ah, mas qual, que, qual o último técnico revolucionário que surgiu no Brasil nos no últimos Brasil? 5 anos? Vanderlei Luxemburgo. Eu garanto pra você que fui eu. Nos últimos 5 anos. 10 anos. 5, 10? Revolucionário. Vanderlei. Não tem. O Maurício, o futebol. Não tem. Nos Maurício. Últimos 10 anos. O Brasil foi campeão em 2002, né? Foi campeão em 2002. Com o Filipão. Sim. E o Filipão sempre foi retranqueiro. E ele era em 2002 o cara... Retranqueiro. Mas isso é na tua opinião. Eu ganhei com o Palmeiras. Falavam do Tite esse ano. Maurício, o futebol brasileiro vive em Harvard, de arrumar bode expiatório pra tudo. Cada época se escolhe alguém pra falar que o futebol tá uma porcaria. Uma hora é empresário, outra hora é diretor do futebol. Outra hora é dinheiro, outra hora é treinador. Culpa não é, gente. Não tem mais jogador. A culpa tá lá na base. É na base. Hoje, você pergunta pra qualquer lugar aí, é tudo... Hoje o moleque não tem que ter habilidade, é musculação, é ferro, o moleque tem que ter 1,90m. Mas a culpa é de alguém. Não é do treinador, é lá embaixo, é na base. Mas é alguém que tá fazendo errado lá embaixo. Sim, então, se tiraram os caras que conhecem futebol e colocaram só professor, você entendeu? Não tem Alemanha, técnico. Alemanha. Outro dia eu tava entrevistando o Zico, Maurício, sabe o que ele falou pra mim? Hoje, provavelmente, não dariam chance pra mim. Eu era pequeno, magrelo, sim. Tinha que não fazer... o padrão, perfil. O Robinho era assim também, virou. Mas o Neymar é o cara que virou. E o Messi? O Messi também. O Messi? Messi não virou no Brasil. Não pagaram nada fora. Pra então, ele. Então, tô falando no Brasil. Não, no Brasil... Na Argentina não pagaram um tratamento. Agora, só uma coisa. Sabe por que às vezes o moleque não treina direito na base? Porque o moleque, quando ele tá na base, ele já é de algum empresário que tem muita pressa pra vender esse garoto e pra subir o garoto pra isso também é verdade. Ele tem pressa de ganhar o dinheiro que ele investiu, então ele não deixa o garoto maturando na base. Isso é verdade. Então o problema tá nisso aí também. Também. Ele tem pressa e fala, ó, eu investi o dinheiro desse moleque, ele tem que jogar, ele tem que ser vendido. Eu sei que... Eu sei que na Alemanha, quando a Alemanha perdeu na sua casa, a Copa do Mundo, eles resolveram mudar a coisa. Sim. Eles mudaram, cara. Mas fizeram um projeto. Fizeram um projeto totalmente diferente. Mas é sério. Mas lá tem paciência, gente. Lá não trouxeram um treinador gringo. Tudo bem, lá o treinador era alemão. O Jorge Lowe foi campeão agora, gente. Nem treinador era. Era o auxiliar do Klinsmann na última Copa. Bomba. Acabou de sair que o Muricy é o novo técnico do Palmeiras. Seguinte, é sério? Mano. Acabou de sair no Globo Esporte. Olha só, Muricy tá na Itália viajando? Acabou de sair. Após um mês desempregado, Muricy Ramalho é o novo técnico. Globo Esporte. Tamo junto, mano. É mesmo? Na página do Globo, não saiu, não. Gostou aí, meu? Olha o Maurício aí, mano. Não. Tá na página do Globo. Gostou aí, Maurício? A gente trabalha aqui. Os caras 15, 16 anos nunca deram furo desse, velho. Pegadinha no malandro! O Maurício vai bem, tá certo. Vamos ver. Ô, Eduardo. Será que é? Mentira, de 2009 essa notícia. Então tá bom. Eduardo, você quer mandar um abraço pra alguém? Mande. Então, mandar um abraço aí pro Mano, pro Rota, que são brothers. Ou eu quase bati sem estar no carro. E eu liguei muito também pra falar com o Maurício Meirelles. Fale com ele, por favor. Fala, meu velho. Então, velho, parabéns aí pelo seu trabalho, principalmente no YouTube, que é o que eu mais acompanho. Obrigado. Acho bem legal, utilicamente falando. Mas vocês bebem aquilo tudo lá mesmo, velho? Bebemos, cara. Um dia até eu tive um problema, cara. Um negócio chamado casamento. Cirrose, né? É, cirrose. O que acontece? A gente bebe mesmo. Só que assim, a partir de um tempo, eu já resolvi parar de beber como eu tava bebendo. Eu tava bebendo garrafas. Aliás, fica a dica pra alguém que tá me ouvindo, por favor, puder ceder. Eu não tô pedindo dinheiro. Não sou um mendigo pedindo dinheiro. Eu tô pedindo garrafas de bebida. Garrafas? Tô sendo abaixo do que eu poderia ser. Porque assim, um dia eu tomei um Steinregg com um amigo que eu faço lá, que é o Felipe. Nossa, velho. A gente bebeu uma garrafa inteira e depois eu fui numa padaria e a história que eu fiquei sabendo é que eu caí de cara no buffet de sopa que tinha. Nossa. E a partir daquele dia... Queimou a cara. É, queimei a cara. Meu, é ruim quando acontece isso, né, meu? Aconteceu comigo. E a partir daquele dia eu falei, não vou beber nas últimas consequências, vou beber de uma forma mais maneirada, mais tranquila. Ah, bebe com moderação, né? É, com moderação, não fica a dica aí que tá ouvindo aí, a molecada, não bebe do jeito que eu bebi. Ô Maurício, eu posso brincar com você um dia aí, o Arnaldo e o Galvão? Não, cara, a gente só bebe. Agora, eu queria propor quem puder me entregar cerveja, bebidas diferentes, que eu vou fazer com o maior prazer. Aceito. Tô nessa também, eu e RG, né? Tá bom, velho, tamo um junto, grande nessa. Abraço pra você, viu, meu velho? Valeu, velho. Valeu, abraço. Obrigado. Valeu, um abração. Pô, tá fazendo sucesso a minha bebida. Ah, que legal. Estádio 97 da Energia 97, esse é o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, hein? Sem parar em todo lugar. Mais ouvintes aqui, é o terceiro, hein? Alô? Alô? Opa, quem fala? Puta, não acredito. Nem eu. Então desliga e liga de novo. Desliga. Não dá, tô ficando há muito tempo, pelo amor de Deus. Não, mas se não acredita, desliga. É, quem é que tá falando? É o Gabriel. Fala, Gabriel, tudo bom? Tudo bem, Domênico? Gabriel! Olha, o cara tá em êxtase, Domênico. Gabriel do quê? Gabriel de Oliveira Barbosa. Barbosa! Ah, não. Acredito. Barbosa! Não acredito, juro por Deus. Acredito, Deus. Barbosa. Quantos anos você tem, meu velho? Meu velho. 21. 2.1 RG. Ah, RG. Ridículo falar que é Barbosa. Barbosa. Faz uma piada, RG. Não faço. Barbosa eu não faço. Não, Barbosa não. E qual que é o bairro que você mora, hein? Bairro. Vila Medeiros. Bom, cuidado aí. Norte. Aí é bom, hein, velho. Onde você mora aqui? Eu morei na Gustavo Adolfo. Barbosa morou na Gustavo Adolfo. Na Gustavo Adolfo. Onde você mora? Na Gustavo Adolfo. Mas que lado? Lá pra cima, perto da Sabrina ou mais pra baixo, perto da Rolando de Perto da do Red Beach. Ah, isso sim é bom, tá, hein, tá tendo uma festa na casa dele lá no fundo, é isso? É. Isso. Tá tendo uma festa aí, não. Você viu que teve um torneio de tênis, é o torneio de Roland Garros, né, Domênio? Roland Garros. Não, Roland Garros. Eu morei lá, não tem esse papo, não. E o Djokovic perdeu, cara, pro Vavrinka. Ganhou o Vavrinka. Caramba. Caramba. E a pergunta do Vavrinka? Você gostou? Você pegava o Vavrinka, Mota? Pegava. Eu peguei o Maurício. O cara, Maurício. O cara tava com uma bermuda que parecia o pijama, velho. Pijama. Ô, velho, qual que é o. Qual que é o time que vendeu essa bermuda em um dia? Coisa mais chata que tênis, hein? Chata. Meu Deus. Não é legal tênis. Palestra! Palestra! É nóis, é nóis! Né? Ô Barbosa, estamos recebendo aqui o Maurício Meirelles aí, um dos maiores humoristas desse país aí. Palmeirense. Quer fazer alguma pergunta pra ele? Não, eu. Obrigado. Obrigado. Eu queria só parabenizar. Obrigado. Ele é monstro mesmo. Obrigado pela monstro, pela afeição. O stand-up dele no Netflix. Ah, que legal! Fenomenal. Usou um moleque descalço. Ih, pô, obrigado aí. Tá no Netflix, se quiser assistir. Tá lá mesmo? Tá no Netflix. Lá, então. Tenho, deu show inteiro de stand-up, não leve a sério. Quem nunca assistiu? Ô Maurício, desculpa, Ben, você ia falar? Tô desculpado. Faz aquele texto rápido, vai, desculpa te pedir. Isso é eu muito odeio chato. Quem faz não, isso. Não, mas você vai fazer. Eu não vou fazer, não. Não, assim. O negócio do farol, não, eu acho tão piada, bom. Conta aquela. As cores do farol, eu acho tão engraçado. Isso que ele é humorista, as cores do farol. Não, não é, é uma teoria que eu tenho. Que São é teoria, Paulo, né? Que em São Paulo a gente tem. O sinal é diferente do resto do Brasil inteiro, inclusive o pessoal que tá no trânsito. A gente tem o verde, que é pra acelerar, né? Certo. Tem o vermelho, que é pra parar. Certo. E tem o amarelo, que é pra acelerar para caralho, né? Você acelera mais no amarelo. Essa é a função. Tanto que o bonequinho de pedestre só tem o verde e o vermelho. Se tivesse amarelo, o paulistano morria. Porque ele saia correndo. Ô, Maurício. Diga. Uma boa. Ô, Maurício. Tem uma pergunta aqui no Twitter do Alexandre Hatz. Que ele fala assim, ô, Beja, pergunta pro Maurício o que realmente ocorreu na coletiva de imprensa da Hillary Clinton, que alguns jornalistas queriam pegar ele de porrada. Você tá querendo te pegar de porrada? Eu sou persona não grata no Itamaraty por conta disso. Com muito orgulho. Não é, cara. Na verdade, isso daí foi uma grande falácia. Eu queria usar essa palavra aqui. Eu fiz cruzadinha, coquetel, nível médio. É. Foi o seguinte, a gente tava, a Hillary Clinton tava no Brasil fazendo a coletiva dela, e assim que ela saiu, o CQC, aquele jeito, digamos, ousado, foi fazer uma pergunta pra ela, tá? Os jornalistas sérios dali, daquela galera toda, ficou ofendida, porque a gente conseguiu acesso a ela e eles não. Só que eles jogaram na mídia que a gente interrompeu a coletiva de imprensa, o que não foi verdade, mas mesmo assim gerou uma confusão. O nosso produtor na época era o Guga Noblet, ele era produtor do CQC na época, brigou com o cara, deu uma porradaria no Itamaraty. Mas briga mesmo? Briga mesmo. E qual a pergunta que você fez pra ela? A pergunta, porra, não me, a pergunta era, do you like charuto? Não, não sei, não me lembro. Não me lembro a pergunta. Olá, tudo bem? Tudo bem mesmo? Do you like charuto? E ela, mas na hora ela respondeu, fez tudo. Não, era, era na época que o, ela tinha acabado de chegar de Cartagena e ela tava bebendo na coisa. Eu acho que queria entregar uma máscara de carnaval. Uma besteira. Quem foi o cara mais escroto que você já entrevistou? Cara, polêmico isso, hein, cara. Ué, e aí, ué, você não é macho pra caralho? Agora responde. É, você tá chamando o Paul aqui, não, cara. Vamos falar, vou falar. Vou falar. Ah, apanhar do Frota pode. Vem que o Rudy, o Rudy falou, o Maurício é legal, mas é bunda mole. Tinha razão. Vou falar. Tem um cara que eu... Cara, eu gosto. Cara, Vitor Belfort, eu tive problema com o Vitor Belfort. Mas eu tenho medo de falar esse nome, porque o cara pode me espancar, hein? Pô, mas bater sério, no Frota, qualquer um bate o Belfort. Mas sério? Qualquer um tá batendo nele, tipo. Eu sou fã do Vitor Belfort. Aí eu vou entrevistar o cara, qualquer pergunta que você faz, a resposta dele é porque Jesus. Fala, pô, como é que se chutou o cara? Porque Jesus. Fala, pô, peraí, não foi Jesus, foi você, caramba. Aí ele não vai pra outro lado a não ser falar de Jesus. Quem é assim é o Fábio, goleiro do Cruzeiro. Ele é exatamente assim. Cansei de entrevistar. Não, mas eu falei, o cara escroto, assim, que escroto. É, foi estúpido com você, que você falou. Quis bater em você, não? Não, você, você não tinha estômago pra entrevistar o cara, você tinha, teve que fazer, você falou, puta, que... Cara, porcaria. Assim, tirando alguns deputados em geral, porque assim, a situação... a maioria desses deputados eu não gosto de entrevistar, a gente já vai mais mesmo na porrada mesmo, porque o cara... O cara pega... também vem na porrada. É, né? O cara já... Já vem um preparado, né? Tal, não sei o quê. Ah, lembrei, um cara que foi muito chato. Quem, cara? Christoph Waltz. Ah, você manda ela pra fora. Pipoqueiro. Vou falar. Pipoqueiro. Posso falar um cara que eu sou fã, que eu fiquei muito chateado, que ele me negou uma entrevista de uma forma que eu achei muito deselegante. Te negou uma entrevista? Jô Soares. Ah, mas esse aí... Eu também não me surpreende. Jô Soares. Jô Soares é um cara que eu sou muito fã. Eu não sei se... Tem muita gente que é fã que ele já negou. Mas sabe por causa que eu penso numa resposta meio, putz, meio coxinha... Porque eu não sei como é que tá o dia do cara. Às vezes o cara, ainda mais o João, que tá passando por um problema do filho dele, tava no hospital e tal. Mas ele foi extremamente... Grosseiro comigo nas eleições, quando eu fui entrevistar ele, não quis falar comigo. Ele foi bem, bem, como é que digamos aqui, foi bem grosseiro. Engraçado, né? É, mas o Carioca... Ainda assim não é melhor o cara nem falar. O Carioca do Pânico fez uma imitação do Jô Soares. Perfeito. Que é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi. O Jô Soares também não deu nem a mínima. Mas sabe o que cara? É pior, puta homenagem legal, aquela que o Carioca fez. Era uma coisa incrível. Bem, juro pra você. Os caras estão denegrindo, né? Se eu vou entrevistar um cara que eu não sou muito fã... Eu aconteci isso várias vezes. Você vai entrevistar, tipo, Tony Ramos. E o cara é um amor. O Tony Ramos... Dizem que ele é... É maravilhoso. Boa. Assim, uma entrevista, sei lá, Marcelinho Moreira, da Malhação. O cara é um bosta com você. Esse cara eu não tô nem aí. Agora, o Jô Soares é um cara que eu sou fã, desde moleque. Eu falei, pô, vou entrevistar um cara... Aí você vai... E aí acaba caindo aquela coisa. Aí eu perdi o tempo. É que você cria expectativa e de repente... Não, talvez seja sido merda. Isso. Ô, Meirelles, você entrevistou quem lá que morreu, né? O Brasil. O Ken, cara, o aliás, humano, eu preciso falar disso. Como é que quantos caras, hein, cara? Como é que foi esse troço aí? Cara, o Ken humano... Bizarro isso. O Ken humano tinha um outro Ken humano. Tinha dois caras... Dois Ken. Tinha dois caras vendo quem é quem. É o par de quem. É o par de bonequinho. É o quem verdadeiro. É. Aí, eu sei que brasileiros, ser... os dois? Brasileiros. Os dois? Brasileiros. Que desgraça, hein? A desgraça vem em dobro no país. Aí esse quem morreu de câncer, né? Semana passada. Leucemia. Aí eu fui fazer uma entrevista com eles. Um aí, deles, né? A ideia do CQC era que a gente fizesse um encontro dos dois Kens. Quem contra quem? Só que os dois estavam se odiando. Então ia sair uma porradaria de dois Kens e eu no meio e tal. Putz. Você era Barbie. Eu era Suzy. Na hora que eu vi o estado do... Mas o Ken é namorado da Barbie. Não importa. A Mota tanto faz, pô. Não, tem que ser, pai, que bem quem sabe. Mas tem que ser muito gay pra saber isso, hein, Mota? Porra, nem sei quem não, é lógico, quem. Pô. Não então, sei. Aí na hora que chegou... Ah, mas você conseguiu tonto, pegar né? E colocar os dois? Mas na hora que... Eles falaram que eles não queriam se encontrar, mas na hora que eu vi o cara no estado do jeito que ele tava, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa de bom samaritano. Falei, pelo amor de Deus, se for pra se encontrar, que seja... Fazer as pazes, porque eu não sei o dia de amanhã. Né? Ficou meio gugu, mas ficou bom. Muito triste. Porque se esse cara morresse hoje, jeito que ele faleceu, brigado com outro, acho que seria um grande problema, sabe? Acho que, ainda mais pra mim, que o nego encheu o saco também, pô. Você cara, ajudou. Ele ia falar que a culpa era... Eu ia estar na Sônia Abrão todo dia. Mas eles fizeram as pazes, ô, Maurício? Fizeram as pazes, choraram. Caraca, ô, Maurício, o Ken... Choraram? O Ken choraram. Foi buscar a Barbie pra sair. Aí bateu na porta da casa da Barbie, a Barbie falou, quem é? Ele falou, quem? Ele falou, quem? Quem? Quem? Quem? Volta, RG, pelo quem? Amor de Deus! Quem? Volta, RG. Quem? Você teve coragem. Volta, de RG. Quem? Nossa, volta. Quem? A vantagem de ser o Ken humano é que você pode transar no pelo, né? Porque você já é feito de látex. Pensa nisso. Verdade. Ô, Jojo. Tem protegido de fábrica, velho. Ô, Jojo. É uma boa teoria. Posso fazer a pergunta pro Norberto? Lógico. Que Norberto? Não tem Norberto na linha. Não é Norberto. É o Gabriel. É o Gabriel. É o Morro. Gabriel, que é verdão aí. Fala aí, Gabriel. Ah, você vai fazer, Bob? Ele tem nome de craque. O cara tem nome de craque. Quem que você prefere? O Marcelo Oliveira ou o Tarcísio? Não, Marcelo Oliveira. O Chapinha? Segundo... Não, quem que é outro? O Tarcísio. O Cuca. Segundo o PVC, o Marcelo Oliveira dirige contra o Fluminense. Já, eu prefiro o Marcelo Oliveira. O Valentim. Fala, Gabriel. Fala outro jogo. Eu prefiro o Marcelo Oliveira porque eu acho que ele dá um padrão de jogo bom pro time que ele comanda. No Cruzeiro, um time todo novo, você via que não era um time bom, que nem ano passado, mas tinha um padrão. O Oswaldo, pelo amor de Deus, não dá mais não. Eu tô achando que o Oswaldo era o pé esquerdo dentro do carro automático, hein? Eu não acho que o Palmeiras é um time. Eu vejo as pessoas criticando o Oswaldo. Eu gosto muito do Oswaldo. É que eu sou botafoguense, mas o Oswaldo no Botafogo, acho que ele fez um excelente trabalho. Não sei se... Vocês acham isso? Mas o que é o excelente trabalho? Ele pode voltar. Levar pra Libertadores? É, considerando que é o Botafogo. Ele pode voltar, porque velho. O Botafogo que deu certo foi o Seedorf, que eu falei que vinha pro Corinthians no meu programa. Mas, né? Ele veio pro Seedorf, pela verdade. Falar um negócio. O Botafogo tem uns jogadores que só funcionaram no Botafogo. Joilson. Vamos lá. Juninho, que era zagueiro. Que é Palmeiras, como é que chama aquele... Qual? Michael Suell. Só no Botafogo. E o Jobson, cheiro do gol? Jobson, Botafogo. Aquele zagueiro também, lembra que veio no São Paulo, Juninho? Que fazia Juninho, acabei de falar. Ah, Juninho, você falou, desculpa, Juninho. Joilson. Aquele um super choque da lateral esquerda, jogou no São Paulo. Júlio também. César. Não, Bruno Cortez. Pois é, Bruno Cortez. Mas, ô Maurício, na boa, o Botafogo naquela época do Oswaldo ali, o Botafogo era como se fosse o Bobs, velho, só salvava o shape. É verdade, o Oswaldo, ele tava com um perrengue na mão, aquele time do Botafogo. Não, mas ó, os caras, ó. Mas ele era um bom técnico, mano. Então, mas é que tá, o Oswaldo, eu até acho que é um cara bonzinho, é um cara que poderia ter uma oportunidade de voltar pro Japão, mano. Vai voltar e atuar num grande clube. Mas ó, o Oswaldo, ele vive de uma eterna boa fase quando ele conquistou o Mundial lá com o Corinthians em 2000. Sim. Porque dali em diante... Tá certo, o Oswaldo, ele faz um bom trabalho aqui ou ali, mas não é aquele título expressivo, não é aquele trabalho empolgante, não é aquele negócio que a torcida sinta saudade dele. Tá certo? Por mais que ele tenha feito um bom trabalho no Botafogo... Depende do time onde ele está. Se você tá num time com pressão como é o Palmeiras, ele é um cara que você em dois meses fala, não gosto dele. Ele num time... Cara, o René Simões está há tempos no Botafogo. O René Simões em qualquer outro clube já teria ido embora, entendeu? Por causa... Tudo bem que é Série B, o Botafogo tá invicto, mas me dá a impressão que tem técnicos que só funcionam em time grande e tem técnico que funciona em qualquer outro time. Acho que as pessoas não têm paciência. Mas ninguém pede volta. Tem a condição do Palmeiras hoje. A torcida do Palmeiras tá desesperada por um título. Tá vendo a chance agora de tudo foi sanado, vamos dizer, entre aspas, né? Resolvida a situação financeira. Tem jogador, montar um novo time. Então a pressão para qualquer técnico que venha é de título, não tem jeito. Os caras querem título. Perderam a chance agora na final do Paulista, não valeu nada o trabalho dele. Porque o palmeirense tá vendo que a hora é agora. Então tudo isso vai contar muito agora. Vai ter que pegar um cara, e vai partir também da diretoria do Palmeiras, de segurar o próximo técnico. Porque eu falo, irmão, até o Brasileirão, se não der, da Libertadores, beleza. Mas o cara no fundo palmeirense hoje... que entraria hoje no Palmeiras e você falaria, esse técnico vai salvar o Palmeiras? Acho que não tem esse cara. Não tem, porque todos vão sofrer pressão. Agora, o Palmeiras vai perder 5 jogos seguidos e vai começar de novo. Eu acho que o Cuca, a médio prazo, sinceramente, entre todos os técnicos, eu sempre falei aqui no programa que eu gosto do trabalho cara, do eu sou Cuca. Botafoguense. O Cuca é um puta treinador, ele faz excelente. O time jogar. Então, mas ele precisa de tempo. Olha, não adianta contratar o Cuca hoje. Então. Precisa de treino e não pode ter mata-mata também, né? Mas ele é bom técnico, o time joga a bola. Não, o Maurício é botafoguense, falou, Cuca, pô, Cuca é legal, Cuca é bom, fez um bom gente, trabalho no time. Sério. Você pega o Sombra que tá aqui, sempre que não vem achei. Hoje. O Sombra e o Motinha, que são São Paulo. O Cuca é bom treinador, fez um bom... Trabalha? Aí, Atlético Mineiro. Porra, o Cuca campeão? Ganhou aqui. Campeão? É, por onde verdade, ele passou, é. Por onde campeão? O Cuca passou, todo mundo o gostou. Goiás, mas o problema cara, é uma coisa só. Goiás? Mas o problema tá é um só, longe, mas o problema é só. Se você tá falando que o Palmeiras precisa de título e você põe o Cuca, você tá sendo antagônico. Porque o Cuca é na hora H, quando tá um negócio acontecendo... Ele é meio ele hard, com... não. Ele tem um azar, cara. Do Lip Hard lá, lembra? Do sim, Lip sim. Hard? Ele, é. Né? Ele agora, tem um agora, azar. Agora tem uma camiseta. Mas você não acha que tem uma adaptação até ele voltar de fora? É assim que fala? Adaptamento, adaptamento. Vem da China precisa também agora, para, né? Eu tô jogador. Perguntando só. Não precisa, não. Para, não pergunto mais nada. Essa velha, eu vou falar uma coisa essa você. Essa velha, o Cuca, o time pode até não ganhar e não andar, mas é o seguinte: você olha no campo, tem uma certa coerência ao passar do tempo. Tem padrão. A bola vai sair com o lateral. Vai eu passar acho no volante, que o Cuca cai bem no Palmeiras. É bom, Cuca. O Cuca cai bem no Palmeiras. Isso é bom treinador. Ô, Gabriel, manda o seu abraço, que estamos no momento sem parar do estádio. Manda o seu abraço pra quem você quiser. Vamos lá. Eu queria mandar um amo ela pra minha namorada Elisa. Aí vai. Eu amo ela? Pra quem? Amo ela. Pra Elisa. É, hoje é dia de ver a cabeça do bacalhau, hein, velho? Como assim? Aí vai. Eu queria parabenizar o Rude, fenomenal. Obrigado. Fenomenal. Norberto, só um beijo aqui, ó. O Vitor Luiz foi emprestado pro Ceará e o Natan tá indo pro Paranaense. Emprestado o Vitor Luiz? Já foi, já pro Ceará. Anunciou e o Natan tá indo pro Paranaense. Mau negócio, cara. Pra quê? Mas, não então é sinal que errado. O Zé Roberto fica na lateral esquerda. E é sinal que o Oswaldo não era só ele o culpado. Tá tendo uma limpa. Mas o menino da base, que nem tava jogando. Mas era da base. Tá indo embora. O Vitor e o Natan são da base. Sim, mas tá indo embora. E o Natan não falava que o Natan não tava falando que o moleque é bom. Outro dia entrou. Então, e por que foi embora? Outro dia entrou no ar aqui. Acho ele bom. Ô, oh, todo mundo, pô, você tem que jogar, você tem que jogar. Foi pra onde? É, mas quando ele entrou em dois jogos que ele entrou com o Oswaldo, ele não foi bem, né? Então. Ele não foi bem. Mas o ano passado ele foi bem. Foi um só que ele entrou no Paulista. Entrou um outro jogo também, não é? Não lembro. Bom, Gabriel, um grande abraço pra você. Muito obrigado, viu? Obrigado a você, Domênico. Um abraço. Outro. Esse é o momento sem parar do estádio, etc. Foram três ouvintes ali na sequência. E olha só, você precisa ir pro estádio e não quer ir de carro? Precisa de um táxi para ir comemorar os gols do seu time com seus amigos? É só baixar aí o app sem parar táxi, pedir o táxi e ir tranquilo, né? Mesmo se você estiver aí sem dinheiro, sem cartão, você pode pagar via aplicativo do seu sem parar táxi e o valor vem na sua fatura junto com suas passagens ou também de pedágio e estacionamentos, né? E é o melhor também, você não tem custo adicional para usar esse serviço não, hein? É genial, cara, agilize já o seu lado aí. Baixe o aplicativo sem parar táxi, você vai se amarrar, viu? Sem parar em todo lugar, até no táxi. Estádio 97, pela Energia 97, agora vem com BV Financeira, Benjamin. Olha só, amigo, você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, seu caminhão, sua moto? Acesse meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando, hein? E o melhor, sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888, que com a BV você sempre pode mais. BV, bons negócios para você, Dodozito. É isso aí, esse é o Estádio 97 na Energia 97. Em nome de Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Também em nome do consórcio Honda, todo ouvinte que ligar aqui, dizendo chegou a sua vez, consórcio é Honda, conquista um lindo boné. Em nome também de Banditec, a faculdade de TI atualizada, acesse banditec.com.br e se inscreva. Agora tem algumas mensagens aqui que chegaram. Vou mandar um abraço pro meu amigo Eduardo Madeira, grande locutor de Belo Horizonte. Ah, abraço grande. Pro Du, grande lá dentro. O cara colocou aqui você, Maurício, é um FDP. Porque ele quase bateu o carro aí, ele riu, acho que, do que você falou aí. Então, cara, quem o falou Lucas, isso? O Lucas Silva. Lucas, autoescola, vamos lá. Quem mais aqui? Eduardo Fero. Maurício. E confere o Fero e confere o será ferido. Será ferido. Vou enfiar a mão. Ah, hoje tá demais, meu Deus. Foi pro Benjamin. Aí vem uma pergunta pra você aqui, Maurício. Esse Eduardo Fero dizia: como é que a sua família reagiu quando você foi pra comédia? Eles esperavam que você tivesse um emprego de verdade? Quando surgiu o primeiro salário, minha família falou, parabéns, meu filho, maravilhoso. Mas demorou um tempo. Demorou. Não, minha mãe sempre me apoiou, cara. Sempre apoiou? Mãe, eu já vi os pais Maurício assistindo o show dele em Mota. Lá no Bar Brahma, eu tava lá, eu vi os dois assistindo o show e rindo pra caramba. Será que redator de você até os 30? Era redator de agência, trabalhava em publicidade. Uma curiosidade só, Domênio. Diga. Maurício, você vai entrevistar aquelas gostosonas lá? Sim. Você tem uma pegada de chegar bem pertinho, bem, cara, né? Bem. Aquele lance, lógico. Lógico. O approach. Faz parte. Pinta um bafão, velho. Pinta um negócio chamado Emily, que é minha esposa. E aí eu lembro dela. E eu lembro que eu tô ao vivo pro Brasil inteiro e eu te conto o que acontece de verdade. Então me assim conta o que aconteceu ontem quando você pediu um monte de mulher em casamento em Las Vegas. Então, pode você pedir uma porrada de manhã em casamento? Eu acho que chove, sim, em São Paulo, né? Faz sol amanhã e depois... Não, cara, mas vou falar um negócio pra vocês, cara. Mas ela pega no seu pé? Hoje eu tô polêmico. Pega onde? A minha mulher? Pega no meu pé. Não, não é, cara. A gente tem um combinado, minha mulher, que é o seguinte... Ela não assim, vê o programa. É, ela não vê o programa. Eu também faço isso. Eu cedo ela... E ela dorme, vai dormir. Mas vai fica dormir. Sabendo. Mas eu tenho combinado com ela. Ela trabalha na concorrente, né, mano? Ela trabalha na concorrente. Quem é sua mulher? Minha mulher é. Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão. Mentira. Minha mulher é Reinaldo. Não, então. Minha mulher é o seguinte: eu combinei com ela assim. Eu não posso beijar nenhuma mulher enquanto eu tô fazendo o meu programa. A matéria. É. Mas teve uma mulher que eu beijei que ela falou, porra, eu entendo, que é a Sabrina Sato. Deu um beijo. Mas você beijou o quê, Didi? Não, um selinho. Foi um selinho, uma pitoquinha. Eu sou um cara... Web Camargo. Pôs no currículo. Mas em todas as matérias que eu faço questão de beijar velha. Eu adoro beijar velha. Velhas. Velha, adoro. Ai, que gostoso. Ah, vovó. Elas precisam de alguém que as beije. E eu confesso que a grande maioria das mulheres que eu já entrevistei, que eu achava maravilhosa... Você se decepcionou. Deu uma decepção. É mesmo? É, fala uma que você se decepcionou. Mas em que sentido? Mau hálito? Não, não é mau hálito, mas eu acho que eu vejo assim, tipo, porra, a mulher, ela é linda, maravilhosa, mas Luca, você vê vazia? Ela, porra, não, porra, é muita maquiagem, o cabelão dela. Ah, tá. É uma mulher muito montada. Era artificial assim. Demais. Eu prefiro falar as mulheres que eu realmente achei um pitel. Prefiro falar do que as que eu não gostei, que é indelicado. Uma, grande parte. Pitel. Um grande Charapova é uma você delícia. Você entrevistou ela? Entrevistei. Caraca, velho. Você foi no filé mignon. Oh, mas cara, falaram que ela tinha sapinho, tinha um monte de... Mas, mas aí... Foi aquele tenista que era namorado dela, falou que largou porque ela... Mas, mano, a questão é... Você tomado um corno no tenista. Fui eu que passei. Essa que é a questão. Não, mas ô, Maurício, ela é gente boa? Bacana? Gente boa, é bonita, ela é... Nossa, a mulher mais bonita que eu entrevistei, assim, que eu vi ao vivo, é a Charapova. Bonita. Ela tem sapinho e uma bela perereca. É. Deve ser uma lagoa, né? Ô, de Maurício. Prazer. Oi, fala aí, mano. Você tava falando agora há pouco aí também aí do negócio que você faz aí, que é um tremendo sucesso, que é o Facebullying. Sim, mas sim. Teve um episódio curioso, inclusive, já que você tá falando da sua mulher, eu vou ligar o assunto. Teve uma menina que te mandou uma foto aí picante no Facebullying aí, gerou uma polêmica. Pô, o Facebullying já tá na 53ª edição, toda semana eu coloco um Facebook. Facebullying. Vou explicar pra quem não sabe. É isso aí que eu conto no final de semana, tem Facebook, velho. Facebook. Como é que é, ô Meirelles? Facebook é o seguinte, eu tenho meu show, né? Inclusive eu posso fazer um jabá. Pode. Sábado eu vou estar em cartaz do Brasil Quirim, em Campinas, 7 horas da noite e meia-noite em São José dos Campos. Sim, são dois shows no mesmo dia, chama-se Ganância. Aí você vai fazer você vai pegar uma estrada que eu peguei Ganância. Muito tempo, porque eu trabalhava em duas rádios, que era em Campinas, uma em Campinas e uma em São José dos Campos. É verdade, hein, você vai pegar Dom Pedro. Isso, exatamente. Que é que liga as duas cidades. Então o que eu faço? Eu tenho meu show de stand-up. Não, mas o outro é, você não falou, Maurício, é mas que você horas vai... aonde? O segundo. 7 horas da noite. 7 horas, aí o outro é meia-noite? Brasil Quirim. Caraca, Campinas, dá tempo, velho. Meia-noite no São Zé do E vai Campos, ter Facebook nesse show? Vai gravar o Facebook? Gravo o Facebook. O que é o Facebook? Como é que é o Facebook? Eu faço o show de 50 minutos. Certo. E quando acaba o meu show, eu pego uma pessoa da plateia e abro o Facebook dela num telão. E eu comando o Facebook dela. Ela não pode fazer nada. E ela fica quieta ali. E eu mexo, mudo as fotos... Faço conversa. Manda mensagem pra sogra. Manda mensagem pra sogra. Não. Eu faço a coisa. Você faz um monte de coisa lá. E uma das vezes que eu usei, eu peguei um cara como vítima, era um professor de educação física, e eu pedi pra menina mandar a teta, digamos assim. Meu Deus. E eu consegui obter, eu mostrei... Se passando pelo cara, eu consegui obter. Você tá brincando, velho. E semana passada eu consegui uma piroca se passando por uma menina. São coisas que eu faço no meu show. Legal. E é maravilhoso, legal. É muito legal. Muito legal. Esse é o Facebullying, né? É Facebullying, quem não conhece, procura no YouTube. Cara, já tá com mais de... Pô, tem vídeo aí de 2 milhões de visualizações. Pô, tem que legal, velho. Tem o Facebullying com Kid Bengala, que eu pego... o perfil do Kid Bengala e eu acesso como certo. Ele. Eu faço com o Kid Bengala, tá entrando num programa evangélico, as pessoas... Aí, Benjamin, você que adora o Kid Bengala. Maravilhoso. O Benjamin é apaixonado pelo Kid. Que apaixonado aqui. É que um dia eu encontrei ele no aeroporto e eu fui convidar ele pra fazer o programa. Não, você não pode falar essa frase. Não, o programa aqui, o estádio. É, porque as pessoas não entendem ironia. É. Mas aí chegou uma mulher, eu falei, pô, não vou lá, que senão a mulher vai achar que sou viado. Cara, mas o Kid Bengala é um cara muito legal. Eu sou então. Amigo, eu faço questão de falar pro Brasil, eu sou amigo de Kid Bengala, eu gosto muito dele. É um cara muito bacana, assim. É que a gente imagina que ele vai ficar mostrando... É difícil você ficar amigo de alguém que tem um pênis de 40 centímetros. Você pensa que ele vai te cumprimentar. E aí, beleza? Você fica o tempo inteiro olhando pra baixo? Pra ele? Eu fico, não, pelo contrário. Você não fica manjando? Não. Pra ver se é. De verdade? Porra, não. Agora, fala a verdade, mano. Se eu quiser olhar o pênis dele, tem que olhar pra cima, não pra baixo. Ah, mas será que levanta assim? Agora, ô Maurício, o critério do bom senso aqui na rádio, principalmente no nosso programa, ele é nosso. Sim. A televisão tem essa coisa do toma muito cuidado com preconceito, toma muito cuidado com não sei o quê. Toma... Por isso que eu amo fazer teatro, que o teatro é onde eu sou o autor, dono e responsável por qualquer coisa que aconteça. A TV, pô, várias vezes vocês veem uma matéria do CQC que vocês gostam, mas passou por um processo meu, do meu critério, do critério do meu produtor, diretor. Do critério do diretor, do editor. É um puta filtro, né? É muito, muito filtro. Então, pra entrar no ar alguma coisa... E tem uma coisa muito legal, né, Meirelles? Eu não sei, o teatro é muito legal pro humorista, ou pro ator, ou pra atriz, porque é aquela coisa de mandar na coisa. E uma coisa curiosa também, a plateia, ela é muito mais bem-humorada, vamos dizer assim. Interage. E aceita a brincadeira. Interage, né? Mas se você faz uma brincadeira qualquer, sei lá... Sei lá, qualquer tipo de brincadeira. Mas é que os caras já vão lá propensos a isso. Exatamente. Os caras, é. Então. Os caras já vão lá propensos a isso. É que é o seguinte, eu sou um invasor sempre que estou na televisão. Porque eu tô na casa do RG, por exemplo, às vezes o RG não quer me ver. Ah, o RG tá fazendo um sanduíche, eu tô lá falando besteira. Se você falou, ele pega mal. Então você tem que tomar uma certa responsabilidade maior do que você tá no teatro. O teatro você pagou pra me assistir, você tá indo lá sabendo o que vai acontecer. E é difícil isso aí, né, Maurício? Porque a maioria desses humoristas novos que chegaram, eles são muito bons, tem uma porrada de cara muito bom. E que vieram por cima do stand-up aí. Esses caras que migraram pra televisão, né, de certa forma, esses caras, eles são do teatro, então eles estão acostumados com aquele público. Sim. Que aceita. Exatamente. E quando vai pra televisão, tem uma cribaque às vezes, né? Exatamente. Foi o que aconteceu com o Rafinha, né? O Rafinha falou um negócio no teatro, aquilo que ele falou, ficava lá e ia virar. Eu não sei se eu fora do CQC, se eu tivesse hoje na Record, eu teria tanta aceitação quanto eu tenho, porque às vezes o público é um público... Será eu, um público mais exatamente. Religioso, um público mais idoso. Ah, tiraram a banheira do Gugu? Foi lá Betão. Elas estavam com o bico da Foi lá Betão. Então, tiraram a banheira do Gugu. Então é mais difícil, assim, aqui a gente tá falando com o público, eu adoro, eu ouço vocês direto. Eu vejo que a galera que tá ouvindo aqui é uma galera que gosta de futebol, gosta de piada, de sacanagem. Não, não tá dona Isaura de 90 anos religiosa, exato, né? Ofendida com alguma coisa que a gente tá falando. Agora, quando você vai pra TV, cara, você tá falando com uma massa muito grande. Muito grande. Você tem que ter responsabilidade. É, muita responsabilidade. É verdade. Olha, deixa eu ver aqui mais alguma mensagem aqui. Ah, parabéns pro Maurício, ele é Oda. Vocês são sensacionais. Quem mandou aqui foi o Rodrigo Melo Caldei. Pô, obrigado, cara. Tô muito feliz. Tá chegando mensagem pra caramba pra você, viu? Mas bom mesmo é Caldei de feijão, sabe aqui, aquele... Ah, sensacional, hein? Um bacon. Olha, quem que é o rapaz aqui? Richard Alexandre de Ferraz de Vasconcelos. O Richard diz aqui. Domênico, esse Maurício Menezes é sensacional. Porra, tô ficando... Obrigado por esse presente aí que vocês estão me dando. Benja, lá no escritório do Brasileirinhos, o Kid Bengala fazendo papel. De Poderoso Chefão. Não dá pra ver. Deve ser do... Fala pra ele que o Luca Brasi deve ser a mamãezinha dele. Eu já entendi o que, que ele quis dizer. Não, Bá? Ele quis colocar na cena. Olha, ele quis colocar o Benjamin na cena. Mas não vai colocar, não. Não, tem muita mensagem aqui. Eu e a Domênica gostamos de nos filmar, né, Domênica? Mas isso só falou, a gente. Você tá falando com a tua mãe? Não, a gente gosta de se filmar. Mas foi Domênica, é sua mãe. Colocamos várias câmeras. É a vossa mãe. É uma gostosa. Ah, deixa a câmera. O problema é teu. Eu já botei uma GoPro no meu umbigo. É? No umbigo. É verdade. Concordo com você, útero. Domênico, para chegar à excelência preciso de treino. Einstein só virou um gênio porque todo dia estudava. Ou mesmo no futebol, para acertar a bola na gaveta toda vez, é necessário treinar chute na gaveta todo dia. Cara, tem uma história do Einstein, posso contar? Pode, não é piada, favor. Não. Né? Claro, tem uma... Você entrevistou ele, mano? Tem uma piada que é muito ruim, posso contar pro... Pode. Ah, vamos lá. O que a mulher do Einstein falou quando viu ele pelado pela primeira vez? Eureka! Nossa, que físico. Bom, agora... Para! Essa é só pra agradar o Brasilzão de meu Deus. Mas tem uma história que... Conta mais uma. Não é piada, não. O Einstein, ele era tão estudioso mesmo na Alemanha, né, de onde ele veio, que uma vez ele encontrou um amigo dele, o Einstein, tudo bem? Quanto tempo? Ele falou assim, cara, só me responde uma pergunta. Eu subi por aquela escada ou por aquela outra? O cara falou, por aquela outra. Ah, então eu almocei. Ele era tão bitolado. Caraca, velho. Olha que curiosidade, você falou isso. Eu postei hoje um negócio no meu Instagram, que eu recebi. Olha a coincidência, é genial. E tá aqui uma foto do Einstein com o Chaplin. Você já viu isso? Não vi. Postei não. Hoje, olha que puta coincidência, Maurício. Ah. Einstein disse a Chaplin, o que mais admiro na sua arte é que você não diz uma palavra e o mundo inteiro lhe entende. Chaplin respondeu para Einstein, mas a sua glória é ainda maior, pois o mundo inteiro lhe admira sem entender o que você diz. Ah, muito bom, é verdade. O que é a teoria da relatividade? Ninguém entende, mas vamos falar, muito bom. Einstein é gênio. Einstein é gênio. Ah, esse é o Estádio 97, em nome de Ésser, um nome construído... Com valor, deixa eu falar de uma festa muito legal que vai acontecer, olha só. Pô, fala de uma festa muito legal que vai acontecer. Não, sim, vai acontecer uma festa do Energia na Veia, ô Benjamin, dia 27 e 28 de junho. Serão dois dias, festa junina do Energia na Veia. Por exemplo, no sábado, no dia 27, teremos os DJs da Veia e o show do Fábio Júnior, hein? Fábio Júnior lá, vou fazer um showzaço com ele. Já no dia 28, além dos DJs, teremos o show do Ultraje a Rigor, com a banda completinha lá, não é verdade? Olha... Hoje é aniversário do Marcos Klein, o guitarrista do Ultraje. Ele que é palmeirense, ele faz parte da banda, né? Hoje é aniversário dele. É mesmo, um grande abraço pra ele, palmeirense aí. Klein tá fazendo 40 anos hoje. O Klein deve estar muito feliz com a saída do Ó. Beijo, Klein. Com certeza. Sabia a verdade, Rudy? O Landucci, então, hoje é aniversário do Marcos Klein. Ele fez a casa Palmeira com a avó lá, beijo. Muito legal, né, cara? Olha, então escolha o seu dia, reúna toda a sua família para curtir essa melhor festa junina de São Paulo. Se você quiser também, você pode comprar ingressos para os dois dias, para o sábado e para o domingo. E aí, se você comprar para os dois dias, tem um desconto bem legal, tá bom? Ingressos à venda lá na Embaixada Dance Music, aqui na Energia 97, no horário comercial. Lojas Tentbit, lojas Offner. É só consultar o nosso site, festaenergianaveia.com.br. Você vai consultar, por exemplo, sobre valores. Lá tem pontos de venda completos para você comprar o seu perto da sua casa. E também você vai poder consultar como é que você vai comprar, em qual loja, que vende em 5 vezes sem juros por lá também, tá bom? Falando em sites, tem aí um site para você comprar o seu ingresso online, que é o ingressorapido.com.br, tá bom? Festa Junina da Veia no final desse mês, 27 e 28 de junho. Lembrando que crianças até 12 anos não pagam e os menores só vão entrar acompanhados dos responsáveis legais, tá bom? Lembrando que dia 27 tem início marcado para as 18 horas. Já no dia 28, o início começa ao meio-dia. 27 e 28 de junho, festa junina do Energia na Veia. Corre para comprar teu ingresso, que essa festa é muito legal, é bem bacana mesmo, tá bom? Vamos para mais ouvintes participando, ligando no 3284-7097. Em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro, hein? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais, muito mais. Em nome também de HDI Seguros e Debate Pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Pois não? Silvério. Tudo bem, posso fazer uma pergunta? Por favor, Silvério, por favor. Você é o cara. Maurício, estava analisando aí o seu currículo, você é botafoguense, né? Aí você pega, é o seguinte, Palmeiras aí caiu duas vezes, né? Aí você pega o Vasco também, caiu e voltou, né? O Vasco, inclusive, foi o único time grande que caiu, que não foi campeão, né? Voltou sem ser campeão, acabou não conseguindo ser campeão. Uhum. Inclusive, lá o Eurico Miranda agora tá balançando, tava Sim. super bem. Acontece, né? O ser humano é assim. Às vezes ele tá super bem, e às vezes não fica bem, Cadê a pergunta? Cadê a pergunta, porra? Eu tô tentando raciocinar. Você foi pro Vasco? Ele é botafoguense. Caiu Martins lá, tem o Engenhão, vários estádios. Olha, vou falar pra você, eu narrei na Copa. Você narrou o jogo lá? O estádio que eu mais gostei foi na Dunas lá, viu? Natal, ele é muito bonito, cada estádio bonito, que eu quero ver, eu vou vendo. Que Copa, a minha pergunta pra ele é sobre o Botafogo, né? Que é preto e branco, né? Antigamente, quando tinha TV em preto e branco, eu via futebol diferente, né? Ontem, quando você vê colorido, você vê aquele negócio de cabelo, de chuteira. Mas faz a pergunta. A minha pergunta é: você grava essa semana pra você esquecer? Bom, respondendo a... Responda a altura, Maurício. Bom, eu gravo, na verdade eu não gravo, porque eu não trabalho com videocassete, eu trabalho com tipo de, né, esse tipo de programação onde eu consiga gravar. Não é tão obsoleto. Exatamente. É uma matéria, né? Se eu filmo essa semana... Isso, se você vai... Essa semana que, aliás, é uma semana maravilhosa, deixar claro. É. Uma semana que tá, né, sol aí bastante, não sei de onde você está ouvindo, mas aqui, por exemplo, em São Paulo... São Paulo, muito bacana, aliás, né? Você tá meio prolixo, hein? Vai, você gostou da resposta? Então tá bom, vamos lá pro 23247097, mais ouvintes aqui pra conversar também com o Maurício Meirelles, ó. Alô? Alô? Alô? Quem fala? É Fábio. Tudo bem, Fábio? Domênico, tudo bom? Tudo bom, meu velho. Fábio do que é o nome completo? Fábio Pinto Ferreira. Opa! Opa. Adoro! Que gostoso! Deu água na boca, né, Domênico? Você deu um pinto no meio. Você gostou, Aguinaldinho? Tem o um pinto no meio. Adoro aí. Adoro isso. Adorei. E quantos anos você tem? Dá pra garantir. Ah. Tenho 36. RG 3.6, hein? O nome dele... O nome dele me lembra uma situação que eu detestava. Do pinto aí. Fala isso não, RG. Fale com o seu médico, eu falaria. Aquelas coisas de pequeno, sabe? Ponto de Fábio, que as pessoas vêm... Sensacional! Aí, meu irmão, tô fazendo agora meu novo show aí. O cara me chamou pra porrada. Chamou pra porrada aí, hein? Alexandre no conto de... Em vez de fadas, conto de fora. Bacana pra caramba. Splish, splash. Fábio. Opa! E o bairro? É da Vila Prudente. Aí é nóis, pô, Zona Leste querida. Se é prudente, VP. É pra boca, né? Aqui tá o VP. Aqui tá o quê? VP. Ah, Vila Prudente. Com certeza. VP, velho. Você não entende a linguagem do VP, velho. Benjamin não sabe nem onde é a Vila Prudente. É Zona Leste, idiota. Você cai ali, você senta na guia e chora. Eu, é mesmo, meu? Eu, que encontrei o Benji aqui na Rua Javari, aqui, tô passando aqui agora. É o máximo da Zona Leste que ele vai até a boca. Falou! É, Vila Prudente, é moto? Falou aqui, falou! Vou te levar as carinhas. Para! Aí brincadeira. Mas o Juventus é morca, pô. Então, ele já me viu lá. Passando aqui na porta, mas é do lado aqui, é pertinho. Lógico. Do lado, é o cotovelo. Eu quero dizer pra você que o Gil joga mais que o Kaká. Vai, passa a jogo do Juventus. No Juventus ele faz gol pra caramba, meu velho. Tá jogando muita bola, meu velho. O Bá vai no churrasco no clube? Eu que aço a picanha, põe a linguiça na brasa. Tem um monte de espirra aqui na espirra. Isso aí também é uma vergonha lá no Corinthians, porque a prefeitura retomou uma área ali que o Corinthians ele colocou uma estrutura. É verdade. Ó, ali, ó, o estacionamento que o Corinthians fez ali pra ampliar um pouco o Parque de São Jorge não mudava em nada o desenho da Marginal Tietê. Certo? Então é um absurdo, Motinha. Uma pista que o Corinthians. Vocês invadiram? Ali... Vocês não, pegaram não é que invadiu, a rua não é que lá, o parque se troço ninguém aí. Ninguém tava usando também. Meteram uma grade na rua, você tá louco, palhaço. Ninguém tava usando. Vocês ninguém tomaram tava usando. A rua gente, lá. Gente, o que vai mudar o trânsito da Marginal Tietê? Como que vai mudar? Por causa de 2 metros a mais ou 2 metros a menos. Você não pode fechar a rua e pegar pra você fazer pode. Estacionamento aí na cobrar. Vocês roubaram a rua. E que atira a primeira pedra quem nunca quebrou a guia alta da frente de casa. Você é louco, vocês roubaram a rua. Roubaram a rua, pô. Você sabe o que é o pior? Pô, é brincadeira, velho. Não, o pior vocês pagaram IPTU pelo menos. O pior que o mano. Nada, isso. O pior é que o mano tá com a razão, né? Lógico que eu tô. Porque ali, gente, não muda nada. Vai estar trânsito igual, do mundo. 200 metros pra cá, 200 metros pra lá. Time. Gente. Aqui é São Paulo. Tricolor. Ah, meu. Mas, ô, amigo, estamos recebendo aí o Maurício Meirelles, um dos maiores humoristas do Brasil. Quer fazer uma pergunta pra ele? O homem que você quer dizer também. Sim, pô. Ah, menos. Eu sigo ele aí no Facebook, aí. Fez um Facebook. Você manda DM pra ele? Tecnicamente falando. Você faz, faz webcam com ele ou não? Não. Eu não cheguei nessa intimidade, não. Cante o canto. Mas vamos ver, o Maurício Meirelles, como aí. É que você convenceria ele agora em 30 segundos a fazer uma webcam com você no Facebook? Não, obrigado. Vamos fazer o seguinte, qual que é o seu Twitter, amigo? Não tenho Twitter. De boy, qual que é o seu Facebook? Seu nome tá como lá? Sacanagem. Não vou, peraí, a gente é brother. Fala aí, qual é o seu Facebook? Fábio Ferreira. Fábio Ferreira vai ter 90 mil, né? É, mas aí vai ter que achar, é difícil mesmo. Instagram, vamos lá, qual que é? Não, não tem Instagram. Porra, é, mas, como é que me surpreende você ter tido um telefone pra ligar aqui pra gente. Ele tem Orkut, hein, Maurício? Pô, eu não vou fazer, não vou sacanear você. Eu vou sacanear. Posso sacanear uma outra pessoa de fora? Pode. Ó, eu convoco todo mundo que tá ouvindo a mandar pra @marcelomarrom. Boa, boa, Marrom. A mensagem, sacanagem que você fez com a fã. Só isso. E deixa rolar. Esse daí é um rádio bullying que eu tô fazendo. Pro @ Marcelo Marrom. É, manda pra ele assim, sacanagem que você fez com a fã. Não podia ter feito isso, coitada da fã. O que mais, Rudy? Lembrando que Marrom é com M. É só pra certificar. Mas vem cá, você poderia... Ô, fala aí, irmão. Então, é só uma coisa. Eu acho que... É, você acha que no Brasil não é fácil ser humorista no Brasil, não é não? Cara, não sei se é fácil, cara. É difícil porque tem muita gente também, tem muita gente dando pitaco. Mas acho que... todo dia dá pra fazer uma piada com as coisas. Ah, que nisso acontecem. Sim, cara, nisso sim. Acho que a gente tem uma grande figura, vantagem. Mas porque... quero dizer que tem muito patrulheiro de plantão. É, patrulheiro mesmo... demais, vergonha. Tem muito patrulheiro, tem muita... O nosso dia a dia, ele gera muita piada. E ao mesmo tempo as pessoas, o nosso dia a dia, elas impedem essas piadas. Mas, cara, é um trabalho como qualquer outro. A gente trabalha... É difícil, cara. Por causa desse... O moralismo hoje tá muito chato, né? É isso mesmo, velho. O falso moralismo. Cara, qualquer coisinha é uma frescura. Pô, o Neymar pôs a pitinha na cabeça lá... Pessoal, foi na cabeça de cima, coisa. Imagina se fosse na de baixo, que aí problema só que ia ser. Bengala, que ia colocar um boné, velho. Aí eu execrar o menino, coitado. Fala aí, Maurício, o humorista sofre na rua quando ele é conhecido, porque todo mundo acha que o humorista tem que ser 24 horas por dia engraçado, o pior... e o cara pega o celular e faz, grava uma piadinha pra um amigo meu no WhatsApp. O problema não é esse, cara, eu sou simpático, pode trocar ideia, o problema é quando as pessoas acham que porque você é comediante... Você é obrigado a tomar tapa na cabeça no estádio com 60 mil pessoas. Então são 60 mil pessoas te dando um tapa na cabeça. Já foi ameaçado? Oi? Ele tá falando de outra coisa, Mota. Ué, tá, foi isso que ele tá falando. Não de ameaçado, não, ele tá falando de o cara chegar achando que ele é engraçado. Legal. Mas tem uma coisa que me irrita, assim, o cara te dá um tapa na cabeça e você reclama e fala, você não é comediante. Tem que aguentar a zoeira. É, tipo, tem que aguentar a zoeira, velho. Tem que apanhar. É sem noção, né? Ainda bem que eu não sou proctologista, os caras ficam vendendo no meu toba. Você não fica enfiando o dedo no toba dos outros, agora aguenta. Ia ser assim o futuro. E outra coisa. Diga. Etiricamente falando aí, você faz toda semana... Amanhã eu vou gravar, inclusive. Toda semana eu faço. Haja fígado, hein, meu? Pois é, cara. Por isso que eu tô... Eu pedi aí pro pessoal me doar a garrafa. Eu também peço pro pessoal doar hemodiálise também. Quem que é o brother que fica com você? O celular parece que bebe mais, né? Felipe Halliday é o nome dele. Felipe Halliday, fica aqui minha gratidão a ele, que me ajuda muito a fazer esse projeto acontecer. A gente bebe de verdade. A gente bebe de verdade. A gente fala de assuntos polêmicos. Quem nunca assistiu, Etilicamente Falando no YouTube. Mas patrulham pra caramba, eu nunca assisti, vou assistir. Patrulham, cara. Patrulham, é mau exemplo. Mau exemplo. Negocheira, faz o que quiser, ninguém fala nada. Agora beber não pode. O Mussum, quando bebia, era gênio, era bacana, né? Ô, Maurício, faltava um cara pra estar nesse programa com você, né? Que é o nosso amigo Tomer. Tomer Savoy. Tomer Savoy, grande abraço. Grande corintiano. Produtor, corintiano doente. Ô, mano, um dos maiores corintianos que eu já vi na minha vida. É um amigo meu, que esse menino é um talento também. Muito talento, bom. Talento, muito ele bom. Foi produtor do CQC. Lá do CQC, um talento. Sim. Mas o Tomer, ele é tão corintiano, mas tão corintiano, que ele tem a perna esquerda inteira dele, o bandeirão. Bandeirão. Tira o LHP. LHP imenso. A perna inteira. Tomer Savoia. Argentino fanático, odeio Uruguai. Aliás, eu posso pedir um negócio? O Tomer Savoia é um amigo meu tão pessoal, Benja, nosso amigo pessoal. Eu sugiro aos ouvintes que mandem no Facebook dele, Tomer Savoia, T-O-M-E-R Savoia. Parabéns pelo Corinthians, parabéns por ser tão corintiano, vivo Corinthians. Ele é um cara que representa o Corinthians no Brasil. Pode falar? O Guerreiro foi embora, o Tomer me ligou. Chorou, né? Chorava. É, eu me lembro. Juro, achei que tinha acontecido uma coisa perfeita. O que aconteceu? Ah! Nunca vi alguém chorar tanto por causa de um homem. Muito. Caramba, hein? Impressionante. É isso daí. Ô, amigão, mas fala de São Paulo com ele, Claudinho. E aí, Tricolor? Não, tá esperando vocês acabarem de fazer. Não, já acabou, faz dois minutos. Pô, Tricolor vamos. Agora tem que... Vamos ver se melhora, né? E tá gostando do Osório? É, eu acho que ele tem que ter um bom relacionamento lá com jogadores, porque time e jogador, os caras sabem jogar. Parece que de um dia pro outro, parece que aprende a jogar, né? Você acha que o Luiz Fabiano, você acha que o Luiz Fabiano vira titular? Olha, eu sou muito grato ao Luiz Fabiano por tudo que ele fez, mas eu sinto que ele já não tem aquele prazer em jogar, sabe? Por quê? Ele, você vê os caras faz gol, ele vira as costas e sai andando. Mas é vezes... coisa de São Paulino virar as costas. Que piadinha de ódio. Mas, ô meu, agora falando sério, o que eu fiquei sabendo é que o professor Osório trocou uma ideia com o Luiz Fabiano de perto. E contra o Grêmio ele já jogou bem melhor, hein, cara? Eu acho que a questão ali, a gente tava falando um negócio de treinamento, o cara treinar, mas eu acho que mais gerenciar ali a cabeça dos caras mesmo. O ego dos caras. Todo mundo comprar a ideia do cara e do Rogério também, que quer ser campeão aí. E até o final do ano, é o que resta pra nós, é jogar esse brasileiro com garra aí. Todo mundo ser São Paulino, porque... Acho que o que tá faltando no time lá é os caras São Paulino, que nem era o Cicinho, que nem foi o Lugano, que nem é o Rogério Ceni. Você acha que esse ano a gente tem chance de título? Ah, eu acho sim, o time é bom, tem o Michel Bastos lá, o próprio Ganso, se tiver bem, ele ajuda bastante lá, mas pelo nível também, se a gente pegar o nível, aí tem o Inter, tem os outros times que estão bem aí, mas São Paulo vai brigar, sim. Eu acho que vai brigar e é o negócio do Osório, é isso. É gerenciar a cabeça dos caras lá pra todo mundo comprar a ideia e jogar bola. E parar um pouco com esse negócio de mercenário aí. E o que você achou da possível venda, né, do Rodrigo Caio? Ó, o Rodrigo Caio, eu sempre achei ele um médio jogador. O negócio dele é a volante ali atrás. Eu acho um bom negócio. Eu acho que tem que vender mesmo. O São Paulo precisa do dinheiro, né? Isso tá claro. Mas ele, como jogador, ele teve chance, ele mostrou. Pra mim, é um jogador mediano, tá? Eu não vejo muita habilidade. É que eu acho que ele é muito novo ainda, né? Na verdade, é essa aquela história. A gente não dá tempo também. O cara também tem que ter um tempo pra desenvolver e tudo. E já teve uma contusão mais ou menos séria, no histórico? Eu tô convinto, acho que se puder vender o quanto antes. Eu acho. É fácil fazer volante, Mota. Se o cara fosse um atacante, volante é uma posição, cara, é fácil aparecer, é fácil fazer. Não tô dizendo que é bom ou ruim, mas... Eu não sei, eu sempre achei ele melhor zagueiro do que volante, viu? Caiu. Oi? Fábio? Sempre achei ele melhor zagueiro do que volante. Boa. E o Fábio, quer mandar abraço pra quem? Eu vou mandar um abraço para um amigo meu que estava comigo no plantão até agora à tarde aí, o Rodrigo Garcia. Deve estar ouvindo agora aí. Ele falou, vamos pegar o finalzinho do estádio agora aí. Mandar um abraço também, eu ouço vocês por causa do Sidão, pô. Sidão. Tá, coisa real. Sidão, ele tá bem, o Sidão, velho? Sidão voltou a vender coisa na porta do estádio. Faz uns 5 anos eu encontrava com ele no Itaim lá, tomava cerveja com ele. Só que ele me derrubava, viu, meu? O homem é forte, né, velho? Ali é duro. Faz um tempo que eu não vejo. Mas ele que me falou do estádio e tal, eu comecei a ouvir e aí agora todo dia. Mas, ô, velhinho, segura aí que o Sidão, que se quiser encontrar, hein, Gê? Quando a quinta-feira ele janta com o Vitor Birner. Ah, é verdade. E ele paga ainda o jantar do Vitor Birner. Ele tomava uísque com sombra. Tudo é tomar com ele, viu? Velhinho, o Maurício fez uma pergunta pra você. Pois não, Maurício. Mas você tava no plantão como operado? Não, a gente trabalha numa loja aqui em Moema, loja de pisos, revestimento aqui. Você falou que tava no plantão, a gente tava operando uma pessoa, saiu pra atender um telefone pra falar com o estádio. A gente trabalha com vendas aí, estamos correndo atrás aí, meu camarada, o Jé também, o Jefferson, corintiano. E quanto que tá o metro do porcelanato mais caro aí? Não, é laminado, mano. Laminado? Qual que é o laminado que mais vende? Aquele escuro ou claro, mano? É, a cor clara, cor média, assim, é o que mais vende, uns R$70 aí, o metro aí. R$70 conto, mas já incluso rodapé ou não? Já com rodapé, já. Aí sim. É cliente informado, hein? Então tá bom, ó, Fábio. Mais caro. Beleza? Um grande abraço aí, viu? Muito obrigado. Roda. Muito obrigado. Valeu, meu velho. Obrigado. Um abraço. Alô, ô, beija. Vem na Jurabaria aí, pô. Eu vou sair direto aqui. Aí, o último direto. Jogo aí, tinha tanta gente que já não tinha mais ingresso, não conseguia contra o Osasco. Eu sou São Paulino, mas eu sou Juventus, hein? É um dos programas Juventus mais legais, também. Domingo de manhã em São Paulo, ir na Javariba, jogo do Juventus. Mas é muito cedo, e assim, 10 horas da manhã. É vagabundo. É legal. Que horas? Que horas? 10 horas. Você tá louco. Tá bom, Fábio, um grande abraço. Valeu, muito obrigado. Valeu, hein, valeu. Um abraço aí, Portuga também. Obrigado. Dandute e Meirelles. Um abraço. Valeu, um abraço. Valeu, gato. Um beijo na sua boca. É isso aí. Eu tô sofrendo a sede. Na Energia 97, agora eu vou falar de Banditec. Vai fazer uma graduação em TI? Quer uma dica? Faça Banditec. É, meus amigos, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Quer um exemplo? Olha, antigamente, a faculdade não precisava preparar o aluno para o dia a dia das empresas. Agora, na Banditec, você tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Sabe esse conceito tão falado atualmente de coaching, de orientação? É isso, você tem ao longo de toda a graduação aulas que falam sobre comportamento mais valorizado pelas empresas hoje. Isso torna você um profissional muito mais completo, muito mais essencial e muito mais promovível, se é que existe essa palavra. Essa foi boa, hein, velho? Promovível, gostou? Essa é apenas uma das coisas que a Banditec faz para atualizar o ensino de TI. E ainda tem 75% das aulas em laboratório e curso de inglês que desenvolve aí o seu potencial para liderar equipes. Faça a Banditec. Olha, a faculdade que fez um upgrade em tudo, no currículo, na metodologia, na tecnologia e na relação com o aluno. Acesse banditec.com.br e inscreva-se para as turmas do segundo semestre. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Estádio 97 na Energia 97, em nome do consórcio Honda. Todo ouvinte que ligar aqui dizendo chegou a sua vez, consórcio Honda, leva um lindo boné. E agora o Benjamin vem com um recado importantíssimo de Esser. E todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel, né? Não, todo mundo está procurando. Ai, mano, você que faz 2 anos que você está enrolando taizinho, que você está procurando um imóvel. Sim. Vou te dar a dica. Procure uma empresa que tenha reputação e clientes satisfeitos de verdade, viu? Me indica aí, então. A Esser, pô. Boa! Olha, a Esser tem negociação flexível, atendimento transparente e personalizado, uma baita qualidade no acabamento, localização privilegiada, imóveis com alto índice de valorização, enfim. Quem possui tudo isso, não tem como não ter clientes satisfeitos. Então, para vocês terem uma ideia, 9 entre 10 pessoas comprariam um Esser de novo, olha só. Por isso, amigão, se eu fosse você, também comprava ou investia com um apartamento da Esser. É só você acessar o site e você vai ver todas as histórias de quem já é cliente. www.esser.com.br/satisfação. Tá, se inscreve Satisfacal, né? Porque não tem o cedilha, não tem o cedilha e nem o tio. Esser.com.br/satisfação ou ligue 3066-0900. Repita. 3066-0900. Esser, um nome construído com valor. Um abração lá pro Rafa, pro Alan Horn, pra Paula Gil e toda a família Esser, Dodozito, é psicodélico. Aí. É isso aí, estamos chegando no final de mais uma edição do Estádio 97. Quero agradecer, realmente, muito legal a participação dos programas. Que eu vou dizer pra vocês, com certeza. Ótimo programa. Aquele programa de final de ano que a gente sempre, quando a gente tira as nossas férias, a gente reprisa alguns programas, ou o programa do Maurício Meirelles será reprisado. Muito bom, né, muito Domênico? Legal. Muito obrigado. Uma salva de palmas pro Maurício Meirelles. Obrigado. Boa. Você que ele zoou o meu Twitter aqui, mas tudo bem. Ô, Mal, quem quiser te assistir. Pediram aqui pra você fazer um Facebook com moto. Acabei de fazer. Acabei de fazer no Twitter dele sem pedir. Vou ler pra você que você vai ficar muito bravo. Mas você tá meio, vai ficar bravo, viu? Maurício, vou ficar bravo? O mais gatinho do estádio é o Domênico Gato. É o único que eu beijaria, pelo menos. É só pra... Mas isso é verdade, não é Facebook. Maurício, onde você vai fazer show? Sábado? Bullying. Dois. Sábado, Campinas, 7 horas da noite, no Teatro Brasil. Ganância, Quirim, né? Ganância. Ingressos.com.br e São José dos Campos, 6 da noite, no Teatro Colinas, livepass.com.br. E aqui em São Paulo, qual que é o próximo? São Paulo, eu vou estar em julho aqui, em cartaz, ainda não sei. E sexta-feira, Maurício? Sexta-feira, pô. Sexta-feira no Teatro Renaissance. Ah, então, comédia ao vivo. Mas não é meu solo, comédia ao vivo, um show maravilhoso. Tudo bem, você participa lá. Participo. Né? Direto apareço lá também. Direto, Rudy, que é um excelente comediante de stand-up. Sim, também. Vou te dar um beijo. Eu queria, antes de terminar, falar que eu estou muito feliz em ter participado desse programa. Eu sou ouvinte há muito tempo. Tô muito feliz, obrigado Bernardo, obrigado a todo mundo. Conheci a galera hoje ao vivo. E manda, por favor, um abraço pro Vinícius, que abre, que é seu fã. Grande abraço pro Vinícius, filho do RG, que é meu fã, eu tô emocionado. Você manda muito bem lá na sequência também, viu? Parabéns, manda bem só nos teatros, você sabe, né? Manda bem mesmo. Manda bem pra caramba. Você tem um humor inteligente. Obrigado, vindo de você. Manda beijo lá pro Marcelo Tais, viu? Um abraço pra Jô Soares, Vitor Mais. Manda beijo pro Marcelo Tais. Não tá mais lá. Aliás, mande o nosso abraço pro Dan, que o Dan participou, acho que umas três uns 4 vezes aqui. Tu é parceiro. Tá, um dia eu volto aí, eu falo do Dan. Qual é o contrato pra contratar você? Pra contratar, meu e-mail é... Até o meu Twitter, Malmeireles com dois L's. Malmeireles com dois L's, tá no Twitter, tô no Instagram. Tem foto minha nua. Tem Facebook, Maurício Meirelles com dois L's. Você vai me achar, põe no Google o que você acha. Fácil, não tem como achar. É isso aí, mano. Nossa, manda bem, Dudu. E o cara manda bem mesmo. Manda bem, é o cara. Showzaço aí na sua empresa. Você ficou de contar uma história do teu pai que mandou entregar uma encomenda. Pra você, que história que é essa aqui que me colocaram aqui? História do caiaque. Você sabe dessa história? É rápida essa história? Como é que é? Uma história meio longa, mas é. Não, pode contar, dá tempo ainda. Dá tempo. O que acontece? Foi um. Isso daí foi o seguinte: meu pai mora em Fortaleza, eu moro em São Paulo. E um dia meu pai falou pra mim: meu filho, você pode me levar um caiaque pra Fortaleza? Eu falei: não, não vou levar. Como? Chegou um caiaque na minha casa, um caiaque. Mora um pajé no prédio, era eu. E eu vou resumir muito essa história. Essa história tem 15 minutos. Meu pai falou, traz um caiaque pra mim e tal. E eu, pô, fiquei 15 dias com o caiaque em casa, o caiaque lá em casa. Depois, como é que eu vou levar o caiaque pro aeroporto? Pô, vou remando? Não, fui, levei, aluguei um Monza, botei o caiaque no Monza. Passei pela marginal Tietê com o caiaque. Ninguém sabia o que levava, o que? Se era o Monza levando o caiaque, o caiaque levando o Monza. Chegando lá no aeroporto, todo mundo só olha pra você, o caiaque, paguei R$500, não sei o quê. Enfim, levei o caiaque pro meu pai. E nada se compara ao sorriso do meu pai depois que ele vendeu o caiaque. Ele vendeu o caiaque e a alegação dele... A alegação dele, eu falei, por que você vendeu o caiaque? Ele falou, porque é muito complicado eu levar pra lá e pra cá. Ah, legal, você levou de São Paulo. Sensacional. Aí eu fiz um Facebook com o meu pai. Sacanagem. Tem o meu, quem quiser assistir no YouTube, tem um Facebook legal. Que eu fiz com o meu pai. Grande Maurício Meirelles. Valeu, gente. Muito obrigado, Maurício. Quem é que garantiu o presente hoje aqui no Estádio 97? Quem garantiu? Ah, ele... Gabriel de Oliveira Barbosa. Gabriel Barbosa. Então tá bom. Fala, Motinha. Manda beijo pro Chuchu, que hoje é aniversário do Chuchu. Hoje é aniversário do Chuchu. Ô, Chuchu! Parabéns. É nóis, Chuchu. O que você vai dar pra ele hoje? Já comprei, não posso falar. Pode falar, surpresa. Ah, já sabe quem vai ganhar, pô. Não sabe, mundo, não. Todo mundo sabe. Não sabe. Você comprou uma carteira da Montblanc pra ele, de novo. Nem ele aguenta mais. Então tá bom. Não. Bom, amanhã tem mais Estádio 97 aqui pela Energia 97. Tem mais em nome de Esser, um nome construído com valor. Em nome também de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira com a BV, você sempre pode mais. Também em nome aqui de Consórcio Honda, chegou a sua vez, Consórcio Honda. E Ebocler, seu fígado reclamou? Com Ebocler, tudo bem, tudo bom? Se persistir os sintomas, um médico deverá ser consultado. Amanhã tá de volta o Estádio 97 na Energia 97. Vem aí a Jaquinha, né? Política. Logo depois da Jaquinha, você tem aí a edição do Night Sessions aqui na Energia 97. Um programa bem bacana, bem legal. Vale a pena, tá bom? Vamos lá. Jaquinha, já voltamos. Alô, meus amigos de todo o Brasil. Eu quero pedir uns minutinhos dessa sua noite de terça-feira para falar um pouco sobre o nosso Brasil, que apesar de todas as dificuldades que está passando, continua sendo a nossa casa. E é por isso mesmo que nós é que temos que continuar trabalhando muito forte para arrumar essa casa de uma vez por todas. O Brasil sempre superou suas dificuldades. Hoje somos um dos maiores países do mundo, onde se pode votar diretamente para escolher do vereador ao presidente da República. Onde existe liberdade de expressão e de religião. Nós conseguimos ter instituições sólidas com o legislativo, o executivo, exercendo seus papéis livremente. E com um judiciário que funciona e combate a corrupção, colocando muita gente graúda na cadeia. Nós conseguimos diminuir a miséria, melhorar a renda, o acesso aos serviços públicos, ampliar os direitos sociais. Enfim, nós, o povo brasileiro, conseguimos avançar muito nesses últimos anos. PSD! O PSD acredita na força de superação do povo brasileiro. E é essa a nossa mensagem desta noite. Dizer que hoje existe no Brasil um partido político que tem a humildade de ouvir as pessoas e de levar a sério cada ideia que surge nas ruas, no ambiente de trabalho, na internet, nas redes sociais e transformar essas ideias em projetos de lei. E é por isso que no programa de hoje vamos deixar nossas linhas telefônicas abertas o tempo todo para falar com você que está aí em cada canto do Brasil. É Mário de São Paulo. Eu quero falar aí no programa o que eu penso exatamente assim. Nós, o povo brasileiro,

jacking. First became aware of jacking at the Music Box. Everybody that I took there, it changed their lives. Everybody, it did. It inspired everybody I know. All right, all right, all right.